Gonna bang Onila, anime forces to gun, Goran no sponsor no takeyoga, okurishimasu. こうなったら山崎に女装でもさせて。 はじめまして、お母様、山崎かおるです。 ダメだ、俺が耐えきれない。 ケイカストマヨジメティマス e eu gosto de Loveless e daí. Oi, eu sou o Dark, eu chamo a Glass de Nê. Esse apelido tosco ele me deu numa circunstância nada interessante. Oi, eu sou a Glass! Eu gosto de praticamente tudo que tenha homens, bundas, pênis, qualquer coisa assim, um dentro do outro. Não nessa mesma ordem. Oi, eu sou o Luan e eu não gosto de nada disso. Cara, depois do último programa sobraram 5 ouvintes. Agora eles vão embora. Eu acho que 3 vão embora. O que que a gente tá fazendo? Não sei, estamos jogando o programa no lixo. Vocês não queriam mais fazer essa merda, porque simplesmente não apertou pause e pronto, foi viver uma vida de verdade. A gente tá expulsando eles com classe. Eu tô com medo. Porque, pra quem não entendeu, o programa de hoje vai ser sobre... Yaoi. Pra quem não ouviu, o programa de hoje vai ser sobre Yaoi. Eu acho mais bonitinho Shonen Ai. Shonen é um caralho, o negócio é ver a ação, meu filho. Aquela coisa, aquilo na mão, a mão naquilo, aquilo naquilo. Entendeu? Então, hoje a nossa convidada feminina está totalmente a perigo, segurem, né? Estamos todos em volta de um microfone com uma forma muito estranha. Um microfone fálico. Pra falar sobre Yaoi. Tá, pra não confundir ninguém, eu chamo a Glass de Nathan e é isso. Vamos pros e-mails? Larga meus caixinhos. Vamos pros e-mails. E-mails! E-mails gays hoje. Então, eu quero pedir desculpa pro pessoal pelo atraso na edição, porque eu tive uma semana meio complicada, fiquei doente um tempão, não conseguia nem levantar da cama, tava foda o negócio. E também porque a gente tá pensando várias e várias e várias coisas pro GQS, logo logo a gente vai contar algumas coisinhas pra vocês. Tô tendo que ter muito planejamento, sabe? E a coisa tá bem apertada, mas o programa vai continuar saindo. Esse agora é de Yaoi, o próximo Goes Off, e logo logo vocês terão surpresas. Ok? Então é isso aí. Falou, gente. E-mails! E-mails! Uma vez! A gente anunciou que vai pro seu e-mail. Cara, já tá gravando, vamos falar. Tá tudo bem. Esse e-mail é do Johnny Costa. Calma, ainda não, tem recadinho da paróquia. Porra, não é pra ler essa porcaria. Recadinho da paróquia foi foda. Então tá, cadê o paroquiano pra dar o recado? Ó, pra começar, quem não sabe, a gente tá gravando no Skype. Você é paroquiano? Então se ficar estranho, a culpa não é nossa, a culpa é da outra. Exatamente. Inocente. Culpem a outra? Segundo, foi ideia dela, Skype. É, foi ideia dela, porque ela é preguiçosa e não quer sair de casa. É verdade. Eu ainda não tenho o poder de teletransporte que vocês têm. É, né? Você tem que aprender a andar. Esse é o problema. Vai pro lugar que não fica a 2 quarteirões da sua casa. Eu não tenho casa. Eu sou uma nômade. É uma nômade que não anda? É, uma nômade que não anda. Ela não sai debaixo da ponte dela, sabe? Ela é uma nômade que não anda. Então não é uma nômade. É uma nômade barrista. É? Que horror, gente. Ela é muito apegada à ponte dela. É, sou materialista, dá licença. Então, você mais uma vez não estava no resto do programa, então se apresente hoje. Pois é, galera. Oi, gente, tudo bem? Pois é. É, eu sou a Otsu, pra quem não me conhece, e eu sou a Otsu. E tá sem ideia, Otsu. É. É, e ela é Otsu, e ela é preguiçosa. E... Mas então, recadinho da paróquia. Então, recadinho da paróquia. Pra começar... Eu tô com voz de bêbado? Pode continuar. Só um pouquinho. Só um pouco. Mas deixa a gente dar o recado da paróquia agora. Eu tô com voz de robô. É. Ah, tá. Jess, pode passar porque eu tô desfalcado porque eu esqueci de colocar a censura do elefante e a censura do porco. O elefante foi a melhor. Que eu vou colocar nesse, sabe? Vou colocar junto desse. Eu tô com preguiça de modificar o antigo, então eu coloco junto com esse. Ninguém... Vai ficar bem sugestivo nesse programa, ninguém, né? Pode reclamar. É demais, né? Ninguém pode reclamar porque o cara não ganha nada pra isso, então não para de reclamar e é isso aí. Ou então pague a gente. A gente faz direito. Faça um direito. Segunda que esse que é essa é a de teste, né, cara? É nuclear direto aqui no universo. Tem o quê? Inclusive, é notícia pra hoje, seu nosso correspondente internacional, que... Que horror! Como é que estão as bombas aí no Iraque? Tá todo mundo aqui na paz, todo mundo parou pro JCast. Nossa! Quer dizer que o JCast é tipo a escravizaura, né? Que parava aqui na guerra, né? O mundo todo conhece o JCast. A novela escravizaura, a primeira versão, diz que ela parava a guerra no país desse jeito, que parava a guerra pra esse novela. Quem? É uma lenda urbana que existe isso. Ah, tá bom. Mas então, e como a gente teve ideia pra milhões de quadros, que a gente quer implementar quadros no programa... Milhões, cara? Depois que eu vou ouvir, você vai ter três? Tá, mas a gente vai aproveitar pra jogar todas as nossas ideias nesse programa e vocês vão dizer o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram. Inclusive, o último programa também serviu pra isso, porque a gente já tinha ideia de um quadro de notícias, e aí, como a gente tava com problemas de pauta mesmo, a gente aproveitou pra ter o programa todo de notícias. A gente não tava com problema de pauta, a gente tem bastante pauta, o problema é que a gente ficou desfalcado, né? A gente não queria fazer de qualquer jeito, sabe? Exatamente. São assuntos que merecem atenção. A gente não queria fazer de qualquer jeito. E também esse programa começa, é o primeiro verbo, né? Falando sobre a UI. A gente ainda também vai fazer um dia bloquinhos com o Yuri e com o Hentai, um dia. Tudo são subdivisões do Hentai, na verdade, né? Tudo são subdivisões do Hentai, na verdade. Todo mundo da mesma família. É uma suruba, sabe? Tudo putaria. Não, as pessoas podem perguntar por que nós escolhemos fazer primeiro yaoi antes do Hentai. Gosto do pessoal da maioria dos J-casters, né? Pois é, não, né? Isso que eu ia falar, mas tudo bem. Isso foi ideia do Dark. Não, a questão é o seguinte. No yaoi a gente tinha uma especialista que tinha que participar. E ela é muito fácil, então ela não pode participar a nosso bel prazer. É a tia do yaoi. A tia do yaoi, a minha Nechan. Ah, Gless, tudo bem, eu posso ler o e-mail do Johnny Quest agora? Sim, agora sim. Mas peraí, o que vocês iam falar antes de... Deus e meios. O Dark tava falando alguma coisa aí que... A gente acabou de falar e para de falar com o japonês. Mas eu não tô falando com ninguém, é porque eu realmente não ouvi você falando isso, tipo, você tava falando. Inclusive a Otis é nosso correspondente internacional e aí apagou tudo. Tá bom, Otis. A gente já falou tudo. Então, é do Johnny Costa. Desculpe, não é Johnny Quest. É o Johnny Quest, cara. Que emoção. Johnny Quest. Cadê o bandite? Johnny. Só tem gente famosa sério. Aqui, né? Johnny, você andava com um amiguinho indiano esquisito, mas eu gostava de você. Olá, J-Cast. Sou antiga do Morrinho, né, cara? Olá, J-Cast. Já mandei 3 e-mails e vocês não leram nenhum. A gente é mal. Nossa, cara. A gente tá lendo agora. Na verdade, a gente recebe muito e-mail, né? Sim. É verdade. Então, a gente tem que fazer uma fiada. Milhares de e-mails a gente tem que escolher. Tem que drenar, entendeu? É. Não, legal que dessa vez a gente pediu pra mandar e-mail e o pessoal mandou com vontade, né, cara? Palmas! Palmas! Se a gente não leu o seu e-mail dessa vez, continue mandando que a gente vai ler algum dia. Um dia a gente lê. Da mesma forma como a gente tá lendo agora o Johnny Quest. Melhor que o nível. O Johnny Quest agora mandou um e-mail bom suficiente pra que a gente leia. Mas ele é o Johnny Quest, né? Ele pode. Tudo bem. Ele falou que ele fica revoltado porque a gente não leu o e-mail dele. Mas tudo bem. Tem gente que manda e-mail e vocês já leram 2 ou mais e-mails deles. Justamente porque são e-mails de qualidade. Enquanto... Tá no nosso nível. Enquanto eu, vocês não leem nenhum. Como vocês querem que nós mandemos mais e-mails se vocês nem leem os que mandam? A gente lê só que a gente não lê no programa. E não dá pra ler tudo, né? Porque são milhões, mas a gente lê porra, todos dá. Os e-mails, sabe? Tá bom, Marco. Vamos fazer um bom de e-mails. Como não dá pra falar. Tá bom, então. Exatamente. Bem, adorei o JCast 12, apesar do Live 21 na liderança, até que ele saiu bem e não foi tão irritante. É porque ele tava com vontade de ser um aluno aplicado e estudou muito a pauta. Ele tava cansado de ser odiado. E também, né? Ele cansou de ser odiado. Não cansei não, cara. Então você tem que melhorar a sua postura. Agora ele vai estar odiado de novo, cara. Totalmente forçado. Legal que o programa, a presença de meios todos, sabe? Que alguém falou no fundo. Capaz que a gente acabe falando no fundo, né? Ao invés disso. Também porque é na gravação você legal, mas ela. E a nossa não. E a gente tá lerdo. Nossa, cara, que bizarro, que horrível. Merda. Então, ele disse que adorou o JCast 12 porque tem pessoas que são desprovidas de informações sobre animes. E eu, pelo menos, não tinha a mínima noção desses cortes que aconteciam em animes, como no caso de Sakura Card Captor. Nunca passou pela minha cabeça de haver homossexualismo no anime. Sinto muito! Mas até eu percebi isso na versão cortada. Então, sinto muito, senhor Johnny Quest. Mas o problema não foi da censura, foi seu, porque a versão que passou aqui não foi censurada. Johnny, eu acho assim que você é um herói de desenho americano dos anos 80, você não tem intervenções na cabeça. Só que tem que ser muito loser pra não ver homossexualidade em Sakura Card Captor. Explicando, é porque a gente falou sobre a versão americana, não é? Que não foi a que veio pra cá. A versão que veio pra cá não foi cortada. A versão que você assistiu. A versão que você assistiu não foi cortada. Ou seja, foi lerdeza do filho. Ele realmente não percebeu. Foi lerdeza sua, você devia ser muito novo. Sei lá. Assim como dá. É. Ok, continuando. Ah, tem uma sugestão pro nome da primeira ejaculação masculina. Ele não é tão inocente assim, tá vendo? É, ele não é. Cuidado. Da menstruação não me chama me menstruação narca. Do homem poderia ser má masturbação narca. Seria manarca, então? É, manarca. Não gostei muito desse nome. Alguém gostou? Sei lá, manarca lembra Noé. Por causa da arca? É. Só por causa disso? É, má parece minha, sabe? Manarca, minha arca. Meu Deus! Olha a criatividade da criança. Por favor. Tá ok. Porque quase ou sempre ela não acontece no ato sexual. Meu Deus, que risada essa é essa? Tô com medo, cara. Dele. Meu Deus! Ô, Otsu, ri da piada dele aí. Ok, ele continua o e-mail. Otsu, I love PS. A cidade de Hiro Nakamura, a cidade em que Hiro e Nakamura está no Season 2 de Heroes, se chama Otsu. Beijo, Otsu. Ah, obrigada! Realmente, essa cidade existe no Japão. Beijão! Pois é, e botaram fogo nela na segunda temporada. Foi homenagem a Deus! Botaram fogo em você, Otsu. Deixa eu terminar a última linha, coitado. E o Ming, você também é muito legal, apesar de ser necrófila. É pra me manter sempre quente, entendeu? Necrofílica, cara, necrofílica. Mas, cara, a gente já tá tão acostumado a corrigir os erros dos outros lendo, né? O teu, né? O teu pai e o seu Aurélio, você é muito acostumado. Pois é. O próximo e-mail é da Natália Adriana Félix Andrade. Cara, ele nunca mais mandar e-mail pra gente, porque desligou ele pra caramba. É, mas cara, também, né, cara? O cara é muito inocente. Esse Félix aqui me lembrou feliz. Sabe o que eu escrevi feliz com o peraí, o que foi hoje? Aí eu tinha lido Deus, Natália, cara. Adriana Félix Andrade. A Natália é emo? Pode ser, né? Eu... Félix me lembra o gato. Não, emo Rush. É, também eu me lembro o gato. Eu tenho uma amiga chamada Adriana Félix, né, que é ela? Acho que não, porque essa daqui é de Campinas, São Paulo. A minha Adriana Félix é de Campinas. Ela meu Deus, você tá mandando e-mail pra gente? Adriana, é você? Você se chama Natália? Manda um beijo pra sua amiga. Adriana, um beijo, cara. Ah, sabe aquele celular que você tá vendo? Você não vai dar pra pagar. Ele nunca vai te dar o celular, minha querida. Não, o celular. Ela me vendeu o celular dela semana passada. Eu não paguei ainda. Coitada, tá falando isso pelo teatro. Leia um e-mail. É, ela disse que é a Nata. Porque nunca. Natália Adriana Félix Andrade é um nome um pouco grande. É. E que é de Campinas, São Paulo. Como o Live pediu, sei lá como se escreve, ela quase acertou, né, cara? Na verdade, ela acertou o trocadilho. Ela acertou o trocadilho. Vamos sentir que colocar uma foto da Jill no Jill. É, spot, gente, né? A gente vai tirar uma foto do Live Jill fazendo um show na Jill. Pra gente mostrar. Em outro G-Spot, não nesse. É, insinuou que os outros ouvintes não sabem escrever. Acho que estão aqui pra mostrar que sei sim. Olha, ela sabe escrever. Parabéns! Ei. Né? Qual o apelido do Live Deal que não? É. Meu Deus! Adorei que vocês falaram um pouco de Evangelho, porque eu não entendi nada no final e o filme mais me confundiu do que ajudou, não foi só você. E quem disse que o Darko entendeu alguma coisa? Eu entendi, porque eu sou demais. É, entendeu também. Inclusive, entendi teve pessoas. Cada um entende de um jeito. Teve pessoas super revoltadas porque a gente não entendeu o Evangelho, que isso é um pecado. Teve uma pessoa. É, que a gente já vai ler o e-mail dela, inclusive, né? Ela também ficou muito chateada porque o Darko, o meu Nixon também não sabe escrever errado, porque Darko é com K, não é com C. Ela não sabe escrever certo, né? É, não sabe escrever errado. Não sabe escrever certo. Não assisti o Nana até hoje. Eu vou assistir Nana, eu juro. Eu tô baixando Nana. Porque ela começou a assistir Nana porque eu comentei, e ela não tem os favoritos dela hoje. Também queria falar que ela ama a sua voz, Luan. Obrigado. Aí o Luan tá cada vez mais adquirindo fãs. Uau, Luan, é uma coisa inesperada, né? Não é? É. Acabei de ler essa parte aqui pra você, Luan, com todo o sex appeal sua voz. Bem, por causa disso, acho que ele deveria falar mais. Muito não é assim, mais. Não é assim, mano. É assim. Ah, tenho que... E por causa disso, isso aí. Deveria falar mais. Muito mais. Tá, mas eu acho que ela gosta da minha voz desse jeito, e não desse jeito. Tá bom. Piegas, tá bom. Que você continua fez. Tem Zé Bonitinho, tá? E como ele odeia Rebelde... O Luan é o nosso Zé Bonitinho, né, cara? Caraca, meu! Nós temos Zé Bonitinho, temos Astro Boy... E como ele odeia Rebelde é o meu herói. Sim, eu odeio Rebelde, todo mundo que gosta, eu odeio eles. Ah, ela não tem nada a acrescentar no programa, então não sabe se eu vou ler, se a gente vai ler e-mail ou não, nada. A gente leu, ó, tamo lendo. Só vou falar que vocês têm que começar a pensar em novos assuntos. Se bem que eu gostei um pouquinho do Jackass Cara, primeiro. Todos esses vídeos vão ter base novos. É, né? De certa forma. É, gente... Eu acho que diz novos assuntos porque a gente fez o 13 com notícias. Culpem a droga dos sites que não atualizam. Todas as notícias são as mais recentes. Não é? Eram as mais recentes do site. São os sites mais movimentados com as notícias mais recentes. Se vocês sabiam delas há um mês atrás, mandem e-mails pra eles. A culpa não é nossa. É, a culpa não é nossa. É. E... vai comprar a revista que ele usou como pauta. Sim, acho que tem que cobrar agora então, pra fazer propaganda, não né? É? Vamos cobrar, vamos mandar um e-mail pra Anime Pro. É, isso aí. Não é Anime Pro? Não, você não sabe que a Nautoca é da Anime Pro? Não, é da Anime Pro. Bem, mais um e-mail inútil, foi só pra você levar. Nossa, meu Deus. É que não é nada de interessante, então tô cortando. Eu estou completamente final lançado. Sacaneia minha fã, gente. Uhul, mandem um beijo pra mim, tá? Não é uhul, é. Uhul! Uhul! Aê! Mandem um beijo pra Nata, pra Natália, Adriano, Félix e Andrade. Cara, eu podia jurar que tá fazendo voz de nordestino. Hã? Voz nordestino? Eu pensei que você tava fazendo voz de nordestino. Quem? Você. A outra distância que eu não sei. Não é? Cara, a gente não entende nada que só eu tenho que falar. A distância. Isso que eu falo. Talvez na gravação que vocês estão ouvindo agora, não fique tão confuso como está sendo pra gente, porque o lag está sendo pra gente receber a outra, sabe? Então talvez a gente fique falando com nada e na verdade você tentando falar com ela. Eu sou legado. Não, mas de qualquer jeito a gente tá gravando esse programa que vem antes do hoje, porque hoje depois é hoje antes do hoje de hoje, né? Então. É, o hoje que vem depois de amanhã. É o nosso programa Super Flat. Vem antes de ontem. É, do passado a gente gravou o Super Flat, agora nós estamos sendo. Pois é. Beijão, gente. Dois pontinhos da série. Agora, mais como sempre, um mês especial pro nosso live indígena. Não é? Porque é assim, né? A gente tava comentando que tem algumas pessoas que podem mandar três frases que nós vamos ler. Porque a gente, na verdade, não são algumas pessoas, é uma pessoa especial, porque o Live Video faz questão de que o e-mail dela seja sempre a nossa sessão. Sim, porque nós somos nepotistas além de ditadores. Nós não, você. Na verdade, eu e o Darko. Não, eu deixo o e-mail dela sempre aqui, porque é super interessante essa relação de vocês. Mas essa relação é bilateral ou é unilateral? Eu tenho a leve impressão que é unilateral. Eu também, cara. Na verdade, eu acho que é trilateral, porque tem um outro na jogada, né, cara? É unilateral, porque só ela me ama, assim. Eu tô tentando amá-la tanto quanto ela me ama. Ah, uau. Claro, né? Próximo e-mail é dela, da flor de pipê. Flor de quê? Da flor de pipê que floresce os meus dias. Coitada, chamou a garota de... de detergente. De o quê? Detergente? Isso não foi engraçado, tem que achar que ignore. Ela não sabe com a árvore, mas já aconteceu. Coitada. No Japão não tem. No e-mail da Likachan. Olá, criaturas. Simpática, não? Luan, ensina eles a falar meu nome, XD. Luan, como fala o nome da minha amada? É, porque no último programa parece que o Darko falou Lindsay, né? E não é Lindsay? É Lidice. É Lidice? É Lidice. Ah, meu Deus, de onde que eu botei um N? É Lidice Lohan. Ah, tá, ok, tá. É porque eu sempre li Lindsay, cara. Eu sempre vi um N no seu nome. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. É coisa de esquizofrênico, não liga não. Lindsay fica mais legal, porque ela é linda. Continua, go ahead. Bom, o Luan tá usando off pra dar dicas pro Laviel, como por exemplo da flor de pé. Sacanagem, Luan. Desculpa, você não vale. Não, tem que dar dica melhor, é meu assessor. E não, eu não. Não tô ganhando pra isso. E não, eu não vou lavar as cuecas de ninguém, mas. Faz muito bem. Lógico que não vai, eu vou comprar uma máquina de lavar pra você. Caramba, oh, que fofo. Era tudo brincadeira, né, Live Dio? Não, vai lavar através da máquina, vai precisar botar a mão nela. Ah, tá. Mas toda aquela sua declaração era brincadeira, né, Live Dio? É, né? Toda aquela declaração que foi retalhada, né? Eu não acho que era muito, cara, muito. Likachan, eu vou dar uma de BBB e vou botar a culpa na edição. Ah, você achou, você ficou um pouco chocada com a minha declaração, só que ela era muito melhor, muito mais linda e profunda, o Darko que escolheu suas piores partes. Claro que no hoje que vem depois de ontem, porque é depois de amanhã, de hoje, de ontem, de quando que vem depois, depois desse programa, eu digo exatamente o contrário, mas tudo bem. É verdade, a gente já fala isso daqui a pouco, a gente tá gravando depois. É, lê o resto. É, agora, como vocês não melam a mão comendo maçãs? Ela, cara, também mela a mão, ela é minha alma gêmea. Esse negócio de melar a mão, claro, tá dando certo. Né? Começa não, eu nem isso, consigo, cara, fazer isso. Cara, peraí, a maçã tá uma casca, justamente pra isso. Cara, a mão fica molhadinha. A mão fica molhadinha, que nem você pega na maçã. Depois que você pega na fruta, a mão fica molhadinha. É. Eu só vi o código Morse dela na outra linha. É porque ponto, ponto, ponto, carinha chorando. Carinha chorando. Entendi. Meu Deus, que isso? E o programa foi muito louco e eu não sei o que dizer. Sim, eu esqueci de me despedir da última vez, me desculpa. Super educada, né? Bye, bye. Cara, é tão lindo, educado. Não é, cara? É impressionante. Nossa, tocante. Ela ignorou na MSN esses dias. Eu acho que ela. Por uma boa causa. Ela é uma ótima pessoa, ela não te merece, ela é mentira. Ela merece alguém muito melhor. Olha, isso foi mais direto do Dark. Não, eu não. Você tá se oferecendo, não. Não, né? Eu vou contar pra ela. Eu tô prometido, não. Ela não pode saber, não, né? Melhor como fã, por exemplo. Tá aí, eu vou juntar ali com a Tchan e o Luan. Tá louco? Não, cara, o Luan é muito melhor que você. O Luan é bom. Sim, sim, você é todo Luan, mundinho. Luan é muito neutro. Luan, você não, quer cara, se juntar com a Lika-chan? Entendeu? Deixa ele responder, gente. Eu já falei pra vocês não se meterem na minha vida amorosa, que disso eu cuido. Tá? Ah, eu só perguntei, olha, ele me deu um fora. Tá metendo a faca no outro. Que traição interna é essa? Vamos ter que ter uma conversa muito séria depois de hoje. E Live Dio, eu sinto muito, mas eu vou... Começou a campanha agora. Lika-chan e Luan. É ok? Aí, LL. Acabou. Não queremos saber de mais nada. A verdade é que a Lika-chan e Live Dio também seria LL. Eu não tô gostando desse motim. O triângulo LLL. Eu não tô gostando desse motim, cara. Não tô gostando. Quem vai matar quem no final? Eu vou ter não que, sei. Eu vou ter que fugir com a Lika-chan. Sequestrar, que você sequestrar, quer dizer. Lika-chan, vamos isso. Fugir pra Argentina. Nossa, vai cara, você não é melhor, não? Cara, que isso. Vai pra que Argentina. Ela ama a Argentina. Ela ama a Argentina. Ela odeia a Argentina. Ela ama a Argentina. Tenho certeza disso. Ela está perto da Argentina. Ela é uma pessoa então, normal, isso cara. Isso faz provar que eu. O Lavinho é uma todo mundo. Só quem gosta da Argentina são os argentinos. Então tá, então eu posso te atrair. Ela não vai ficar com você, que você é muito igual a ela. Não vai dar certo. Ok, gente. Ué, se você é igual a ela, é a mesma coisa. Igual a todo mundo. Oi. O que foi? Sim, ele disse que você é igual a Lika-chan. Se você é igual a Lika-chan, é a mesma coisa. Né? Pois é. Ele disse que não pode ficar com você. O Luan é igual a Lika-chan. Ah, tá. O Live Dio quer pegar a Lika-chan. Então por que o Live Dio não pega o Luan? Pois é, isso que eu tava falando. Eu não gosto desse tipo de coisa. Ah. Porque eu já me estraguei todo no resto do programa. Ok, o próximo e-mail. Ah, você está apodrecido. No futuro ele vai se estragar muito ainda. É. O próximo e-mail é Gilps, que não é Gilps, que é o nosso polêmico da comunidade. Gilps não era o nome daquele robôzinho de Dragon Ball GT? Não era? Era? Ah, tá. Assim, Gilps é o nome de uma música do Chinarinho. Ah, tá. Mas então, primeiro. Sou eu que tenho que ler! A outra vai ler agora. Não, quem leu foi o Live Dio. Esse eu faço questão de ler. Não, você acabou de ler um e-mail da Lika-chan. Foi o Live Dio que lê, da Lika-chan. Foi o Live Dio. Quer ler. Tá, esse do tá Gilps eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Mas então, primeiro gostaria de pedir desculpa pelo ataque que dei na comunidade. Ah, a bichinha ficou quieta agora, né? Que isso? Não, não, não, não, não, não, não, você não, cara, não. Ele resolveu não. Odiar a gente de graça, então vou dar muito motivo pra ele odiar a gente agora. Não faz vamos isso. Vamos lá. Não, não, na tadinho. O que foi antes? Ele participa da comunidade. O problema é dele, meu irmão. Não vai participar nunca mais agora. A segunda-feira não, pela manhã. Não, tá sacanagem. Mas a culpa é de quem colocou o arquivo pela metade. Ou seja, ele tá dizendo que a culpa é do Keitarou, o cara que nos espera com todo o carinho do mundo. Cara, não vai falar mal do patrãozinho, não. O cara, ele espera a gente de graça, a gente não paga nada pra ele. Ele podia dar uns F-Points pra gente, né? Porque não, a gente faz eu não quero F-Points, eu não quero F-Points. Pra baixar anime. Nossa, outro pidão pra caramba. Eu nunca tinha pensado nisso. Keitarou, me liga. Nossa. Pra me dar F-Points, só isso. Eu quero, então, a bonequinha da Tiff, que tem lá na loja Gun. Tá, vamos continuar. Mas então, ele disse que tá comendo o Keitarou. Não, a culpa não é do Keitarou. Ele pode ter errado, mas ele tem todo o direito de errar, porque ele espera aí, gente, na maior caridade. Ok? Deixa o pessoal baixar. Na verdade, ele errou e... O arquivo que eu peguei tinha apenas o final. Imagina se no meu lugar. Você pega, inclusive eles querem tudo errado. Você pega o novo JCast pra ouvir e não tem apresentação, não tem e-mails. Estão falando de Emanuele, notícias de um mês atrás. Cara, eu me enlouqueci. Em espaço, enlouqueci. E não explicaram o porquê daquilo. Agora, eu me imaginei no seu lugar e eu pensaria que o programa está incompleto. Eu... Até porque tá lá escrito duração, 150 minutos. Se eu baixasse o programa e tivesse sem banner, sem título, sem nada, e tiver e começasse do nada, eu ia imaginar o quê? Ó, está incompleto, está com defeito, e vou esperar consertar. É por isso que a gente bota a duração lá embaixo, que é pro pessoal comparar com a duração que você ouviu, porque vira e mexe acontece errinhos, assim, normal, principalmente porque ele provavelmente baixou antes de ser publicado no é site. Porque o Keitarou deve ter colocado por um segundo e esse sem vida não tinha mais nada pra fazer e fica dando F5 no... Na verdade, ele deve ter colocado o endereço manualmente pra poder baixar. Então não faça isso, espere ser publicado pra não acontecer isso de novo. É, ou seja, de um jeito ou de outro, o pé é sua, seu idiota. Então. Nossa. Na terça de olha, tarde. Eu costumo ser chato, mas agora tem alguns. Na terça de tarde, descubro que o arquivo estava com defeito e repararam. Mas aí já era tarde demais, eu já tinha falado um monte de coisa, suplei que o tiro tinha sido banido, que foi banido por quê? Não foi por conta do que ele falou, ele veio fazendo mó drama pra cima de mim, é outro que merece ser xingado até não, a última. Não. O Fujiro, ele finge que é um dos G-Casters, ele finge que ele participa, esse é o que problema. Ele sabe das coisas, que ele sabe. Você falou tudo que você tinha pra falar, eu deixei lá, porque afinal é a sua opinião, por mais que a gente esteja esculachando agora, é a sua opinião. Por mais que o Darko seja o Darko pegou uma pilha com você muito violento, cara. Não para não, tá? Agora, não, se o Dark não xingasse ele, eu ia xingar, mas agora eu tô com o Fudiro falando. Então, eu fiquei com pena dele, eu ia zoar ele muito hoje no combate. O tal fake do Fudiro, que tava quieto até então, resolveu falar um monte de coisa, tudo bem, ele falou um monte de coisa. O problema é que ele tava falando, como se ele tivesse feito parte do programa, como se o Fudiro fosse uma pessoa que ele era. Mas é que esse Fudiro mandou uma mensagem falando coisa coerente, ele falou que reparava que ele era fake. É verdade, Fudiro. Não importa, ele não tem o direito de ficar dizendo que era o programa. Eu também apagaria, não tô dizendo. Então, ou seja, foi pro saco sim e mereceu e a culpa não foi sua. Isso, a culpa não foi sua, que a culpa foi do fake do Fudiu. Porque ele merece ser xingado mais do que você. Desculpas pro Dark, ok, você está desculpado, mas eu vou te xingar até o final desse e-mail. Desculpas pro Live Jill. Não. E mais desculpas pra aqueles que não gostaram do que eu falei. Vou postar menos na comunidade, graças a Deus, e nem enviar por e-mail os chiliques. Ok, pra gente poder ignorar. Bom, era isso, desculpas mais uma vez. E até mais. Seguinte, eu ouvi gente dizendo que falou que não ia mais mandar as críticas. A gente quer crítica construtiva, a gente não quer que taquem pedra na gente. Se for crítica pra ajudar o programa a melhorar, por favor, envie. De graça? Tá bom, tá bom. A nossa gerente de prensa aqui não quis que a gente falasse o que eu ia falar. Então é isso, esse foi o e-mail do Gilks. Eu prometo que você pode continuar mandando e-mail, que no próximo e-mail eu não vou te xingar. Eu só xinguei esse porque eu queria descontar toda a raiva. E isso foi pelo Live Two. Home of the Infinite Closer. É, agora o próximo e-mail, a última vai ler, vai lá. Ok, esse e-mail é da Tsunami Mokona Tsukioka. Que é uma pessoa só, não são três. Oi, minação do JCast, eu sou a Tsukioka Mokona. Eu já escrevi uma vez pra vocês, mas como vocês não leram o e-mail no programa, eu não sei se mandei o e-mail corretamente. E eu não sou muito esperta pra mandar e-mails e meu computador não ajuda. Vocês assistiram um anime que estreou na MTV nessa terça com o idioma original e legendado em português? Olha, eu não assisti porque que anime eu não é tenho. Esse? Eu também não tenho MTV há bastante tempo. É Ion Flux? Não é Ion Flux. É o Conas assiste MTV. Eu esqueci o nome do anime. Mas eu tava sabendo disso. Eu fiquei sabendo. Eu vou procurar me informar, porque aqui no meu barraco a gente pega MTV, entendeu? Você assistiu hoje, não? Ainda não, eu vou procurar me informar hoje sobre isso. Procura saber quando passa e assiste, que no próximo programa você diz se tá legal. Tá. Eu não gostei muito da história, mas eu fico feliz em saber que alguns animes ainda podem ter salvação no Brasil. Depois que eu soube do Death Note nos Estados Unidos, fiquei com medo. Eu sei que é meio impossível que Death Note seja exibido no Brasil também pela MTV, mas a esperança é a última que morre. Eu acho que se tiver que exibir Death Note aqui, vai ser exibido na Animax e dublado. Provavelmente. Eu gostaria de ver Death Note dublado pra ver que é, não deve ficar ruim, não. Eu acho que ia perder um pouco do... Ah, com certeza. Aquele clima. É, o dublador do L é muito legal, né? Eu acho que não ia ficar muito estranho como alguns animes ficam. Pra mim, o pior anime que nunca deveria ser dublado é Saikano. Porque tem a menininha que fica Saikano? Chorando, negai, negai, já super tem, disponível. Não, já tem dublado. Ela ficava, desculpa, mãe, desculpa. Isso pra gente é super retardado, né, cara? Ah, mas quem não viu a dublagem japonesa não vai achar alguma coisa meio, oh meu Deus, assassinaram a dublagem, porque combina com o jeito dela. Combina, mas sei lá, eu acho que devem achar no mínimo estranho, porque ficou muito estranho em português. Mas prossiga. Ouvi vocês comentando nos e-mails sobre desenhá-los em Tibi, etc. Será que eu teria a permissão de cada membro do JCast para fazê-lo? Eu gosto de desenhar e gostaria muito de tentar desenhar vocês. Qualquer coisa, pode me add no MSN, porque eu não tenho Orkut e não tem como entrar em contato comigo. Mas mesmo que a resposta seja negativa, valeu ter tentado. Olha, por mim, você pode fazer. Por mim também, livre e feliz. Fique à vontade. Inclusive, eu até gostaria de fazer, de abrir uma área de classificados aqui. Uma pá área foi sinistro. Uma é, área? Uma falei, parte ó. Mais área, entendeu? Pária. Uma área de classificados e falar que quem, tipo, puder, quem desenhar bem, no estilo mangá e tal, não sei o quê, manda MSN, entre em contato comigo, eu tô querendo fazer umas coisas. Eu tô precisando de outros projetos, além de Daycast, eu tô querendo alguém que desenhe, que faça no Photoshop, eu remunero, tá? É só mandar MSN aí que a gente conversa. Comigo é a mesma coisa, mas quantas pessoas que querem mandar coisas pro programa, porque isso é parte nossa de classificado, né, pessoal? Pro programa, faz, não precisa nem pedir permissão, sabe? Façam e mandam. E mandem. Se a gente gostar, se ficar legal, a gente bota no J-Spot. E ainda leu o e-mail de vocês de graça. É, a gente nem cobra pra ler e-mail, olha só. Uau! Eu estou escutando o JCast 13 no momento em que escrevo esse e-mail. Eu nem terminei de escutar, porque acabei de ouvir algo nessa edição que me deixou muito feliz. Sou uma fangirl louca. Antes, eu não gostava do Live in Jill. Depois que o Jichan saiu, passei a prestar mais atenção nos atos dos outros membros do programa e passei a gostar do Live in Jill aos poucos. Mas agora, eu não sabia que o Live in Jill era o quê? E que gostava de Loveless. Cara, isso fez meu coraçãozinho de fangirl pular de alegria. Porque toda vez que eu escuto esse programa, eu imagino o fanservice. Live in Jill, Deus. Amo você! Mesmo você estando de olho em outra, ainda amo você. Olha, chamou a Alicatia de outra. Não, intrigas! Não é. E cara, uau, isso tá virando pra mexicana. Da gente, cara. Olha. Eu imagino ela ouvindo o G-Cast, mas não fundo se pegando, sabe? Meu Deus, eu tô inclusa fora dessa, né? Essas fãzinhas de Aoi são muito bizarras. Eu adoro elas, cara, é muito legal. Tá na moda. Tá na moda. O Luan é o cara anti-moda, né, cara? Não, o Luan, ele se veste com aquelas roupas de vovô, sabe? Com aquela barbicha. Tem uma barbicha, aquela boininha antiga pra caramba. Não, é uma... Mentira, a boina quem usa é o Live in Jill. Não, mas você usa aquelas boinas de vovô, quadriculadas, saca? Ah, tô? Cadê? Não tô vendo. Virada pra frente. Vocês estão vendo usando boina? Eu tô. Eu tô. Eu não sei se eu fico ofendido ou se eu fico feliz, porque eu feliz por ganhar mais uma fã. Mais uma pra minha coleção, que já tá na minha mão já. Já completou os dedos. E agora? De uma mão, né? Agora, ela tá falando que eu sou o quê? Por que, cara? Só que eu gosto de Loveless? Porque você é passivo. Não tem nada a ver com isso. Se você é passivo, você é o quê? Se você é ativo, você é CM. Bom, eu já falei isso daqui a pouco primeiro, né? Não é? Enfim, eu fiquei. Uma parte de mim ficou muito ofendida, outra parte ficou muito feliz, então. É, obrigado e vai pro inferno. Você viu como ele é passivo, uma parte ficou feliz, a outra Nossa, também ficou cara, feliz. Nossa, cara, ele tem só problema de não, personalidade. É, mas eu só fico imaginando a putaria com a cabeça dessa mocona, hein, cara. Tipo, sei lá, sabe, o Luan tá falando, aí o resto tá se pegando lá atrás. Mesmo vocês também estando de olho em outra, ainda amo você. Também amo os outros membros do J-Cash. Ah, obrigada. Principalmente a Otsu-chan. Não sei se ela estará presente no próximo programa, mas ela pode mandar um beijo pra mim. Caso ela não esteja, o Live in Jill seria um ótimo substituto, mas eu acho que ele não faria tal coisa tratando os ouvintes como ele trata. Bem... Minha querida Mocona, um grande beijo pra você da Otsu-chan. E obrigada por gostar de mim. E obrigada por odiar o Levin Hell, por te odiar. Ela não odeia o Levin Hell. Ela ama o Levin Hell. Não, mas olha aqui. Ela, isso é uma mensagem subliminar. Ela falou, mas eu acho que ele não faria tal coisa tratando os ouvintes como ele trata, ou seja, ele é ruim. É não, ou seja, ela gosta de ser maltratada. É olha que absurdo, tá chamando agora de sado. Ela é muito inteligente, a Mocona. E a Otsu parece aliança, né, cara? Agradecendo. Hoje vamos fazer um spin-off de algum programa infantil. Uh-huh. Aproveitando que hoje é dia das crianças, né? Não é? Otsu, feliz dia das crianças. Obrigada, eu quero presente. Não. Sim. Termina e-mail. Beijo pra vocês e desculpem o incômodo. Beijo! Ah. Beijo. Eu não desculpo por você ter me chamado de o quê? Cala o Luan não manda beijo porque foi abrir a porta. Eu invito o Luan, peraí. Beijo. Beijo, Luan, claro. Uma pessoa super convincente. Esse e-mail, eu, não, eu vou pular o nome porque se eu falar o nome dela, eu vou ficar rindo e vou não, escolher. Cara, o nome dela é demais. Tá, é Fofatian. É a Fofatian. Como assim, cara? Fofatian. Pior que a Fofatian é fofa, cara. Ela é fofa literalmente ou fofa no sentido... É. Não sei, não vi foto, né? Mas ela foi fofa no meio mesmo. Alô, galera do J-Cast. Eu sou a Fofatian e conheci o programa pelo Negai Mangá, do qual faço parte. E adorei saber que gostaram do meu trabalhinho com a Fugando Citar. Ela foi a tradutora de Fugando Citar. Parabéns, Fofatian. Seu nome é ridículo, mas você é uma ótima... Você é podre. Isso não é o nome dela, sabe? Hã? Isso não é o nome dela, sabe? Tá bom, Fofatian, seu nick é ridículo, mas você é uma ótima... Cara, meu nick é Darkone, então não posso falar nada. Não, tem que ser um nick estiloso, cara. Seu nick é élfico, cara. O cúmulo da falta de criatividade. É verdade. Porque é élfico, cara. O Luan não tem nick. Não, élfico não é criativo. Ninguém tem nicks élficos como eu. O Luan tem um. Qual? É o Colorari. Que é? É. Não sabia, não. O que, que significa todo isso? Todo mundo tem que é. Se eu não me engano, é o respectivo nome dele em élfico. É, Live in Jill é meu nome civil em élfico. Eu até esqueci, é. Seu nome é FKLC. Pera aí, pausa. Peraí, que chegou presente. Presente das crianças. Que sorte, cara! Eu quero ser criança hoje também, cara. Eu quero ganhar presente. Tenha. Camisetinha. Camisetinha é legal. Eu quero pra mim. Camisetinha. Eu também quero uma camisinha. Camisetinha legal. Detenha. Camisetinha. Detenha. Aí, Luan. Olha o fanservice pra essa aqui, ó. Olha, eu vou dar de camisa aí, ó. Tá bom, gente. Tá bom. Não vou trocar a camisa na frente de vocês. Ah. Nem quando o Darko chegou, eu já tava bem à vontade, né? Opa. Tava de boxer. Suadinho, sem camisa, ó. Nem sei quem tava aqui antes de chegar, cara, também quero saber. Nossa, que horror, cara! Amei editar esse mangá, que conta um pouco da história de um jeito bem humorado, bem estilo de cast, realmente. Muito bom o mangá e parabéns pelo trabalho. Na verdade, o mangá é melhor que a gente. Bem melhor, lógico. Eles têm assunto de mangá, né? É. Bom, eu nos altos dos meus 28 anos, a papai tinha uma vovó. Não é? Idosa, papai. Pera aí que o Luan descobriu alguma coisa muito interessante na camisetinha dele. Meu Deus! A camisetinha pro Luan pegar geral na Night. Fala em chiclete. Pegar todas as gatinhas. Gatinha com camisetinha. Bom, eu no alto dos 28 anos dela, continuando, sou irremediavelmente baca e não consigo lembrar o nome de vocês, muito menos saber como se escreve, mas quem eu adoro escutar é o mercenário semeador de discórdia. Se quiserem me dizer quem agradeço, eu acho que sou eu. Pois é, Live Deal, Fubatian, Fubatian, Live Deal. Oi, Fubatian. Você tá com vários pretendentes agora, né, Live Deal? Incrível, Licatian, Licatian, abre o olho, Licatian, para de me ignorar no MSN, que você está cheia de concorrentes. Mas então, eu sou o Darko. Eu sou o Luan. E você, Otsu, é quem? Eu sou a Otsu. Tá. Eu sou o Live de um mercenário, Elfo Jedi. Eu sou a Otsu, a Messi Bell. Discord, anarcotaco, anarcotaco, massivo. Filho do Ciro da Lã e ativo. Pois é. Eu sou um dandy, eu sou fresco. Agora você é novela de manhecano. Pode até ser que meu e-mail não tenha conteúdo, mas eu achei um saco aqueles e-mails com um monte de explicações sobre tudo que você já tinha falado. Como eu não tenho nada de bom a apresentar, já disse que sou baco, só digo isso. Semeia a Discord, minha filha, não precisa nem pedir. Ou, como diz a outra, semeia a Discord. Semeia a Discord. Ah, só pensa nisso. Eu sou inocente. Até a próxima, Fofa Chan. Pós-escrito. Sou de Canoas. RS é o quê? Rio Grande do Sul, que ela colocou ali entre parênteses. Ah, eu não tinha visto. Meu senhor. Próximo e-mail do Rodrigo Capuccio. Oi, como eu nunca me apresentei, aí vai. Sou o Rodrigo Capuccio. Descobri que você estava certo, Darko. Porque meu você Deus, fala Capuccio, não Capuccio, como eu dizia. Eu assisti o Poderoso Chefão, cara. Eu parece sempre conheci com alguma coisa italiana. Só que Capuccio não deveria ser com 2 C's? Italiano. Capuccio me lembra Capiccio. Então C, C e O. Não, Cap... é C, C e O. É Capuccio. Se você não dá certo. Capuccio. É. Capuccio. Deve ter escrito errado. Você escreve, você além de não saber falar seu nome, você não escreve seu nome direito, você é um uso. E tenho 15 anos, sou do Espírito Santo, estado quase que esquecido, sendo apenas superado pelo Acre. Anyway. Não, o Espírito Santo, pelo menos pra gente aqui, é muito conhecido. Eu acho que foi o mais próximo da gente que mandei e-mail até hoje. Vocês né? todos vão se ferrar porque eu sou do Espírito Santo, eu sou capixaba, dá licença. Ei! Como você é de lá? Sou. Pois é, nunca tinha reparado, cara. Vitória. Ok, continuando. Vamos ao meu e-mail. Cara, eu tô morrendo de rir aqui. Sonoplastia. Live in Hell, Orion e Thor é nome de cachorro e não para pôr em filhos. Como eu falei. Os meus filhos chamarão Orion e Thor. Eles sempre vão trazer um ossinho. Olha lá, cara, tô ligado. Ok, continuando. Aliás, quero a brincadeira da Pantera de volta. Não, porque hoje eu estou mais hipersensível do que o normal. Hoje o Darko tá muito bicho, a gente não pode... Não toquem nele. Bom, como vocês não leram o meu e-mail... Eu não entendi. Não, como vocês não lerão o meu e-mail, ela errou o tempo verbal. É ele. Rodrigo. Ele, ô, gente, olha só, cai entre nós. O que vocês acham? O Rodrigo que a gente já viu na mulher outra vez, não foi? Foi ele também. Eu acho que foi. Rodrigo, troca de sexo. Bem, como vocês não leram o meu e-mail se ele for grande, então eu encerro por aqui. Adeus, XD. Live in Hell, Loveless. E diz ainda que não é Yaoi. Você esqueceu de citar que o beijinho é entre um cara de 20 anos e um garoto de 12. Fala disso daqui a pouco, mas continua sendo não é Yaoi, é Chuta Con. Aí aquele erro que você disse que você errou o nome do cara. Ah, é, eu vou fazer uma errata aqui, uma errata do futuro. Daqui a pouco vocês vão ouvir, eu me referindo ao Sobe, um dos protagonistas de Lovers, como Seimei, toda hora, mas não, Seimei é o irmão do Ritsuka que morreu. O cara protagonista que eu vou mencionar, o nome dele é Sobe. Agatsuki, se não me engano. Akatsuki? Agatsuki, Sobe. Peraí, assim. Akatsuki é todo não, não é Akatsuki, é Agatsuki. Ah, tá. Posso fazer uma pergunta pertinente? Ah. Como a gente é engraçadinho e sempre lê os caracteres que a pessoa manda, como chama esse caractere? Eu não sei, cara, você sabe? É, olhinhos pro lado e um monte de algum. Alguém, por favor, diga pra gente como se chama o caractere dos olhinhos pro lado. Qual é o nome? Aquele caractere, sabe? Alt, GR, mais 6. Tá, termina, mano. Eu aperto o ponto pro Alt 6. Não, pode ser contra o Alt 6 também. Ok. Só isso. E ele fez aquela carinha, cubo. Ok, agora acabou. Ok, tchau, Rodrigo. Acabou de ver se for fim dessa sessão de e-mails, vamos para os e-mails de voz. E-mails de voz. E-mails de voz. Pode falar agora, hoje. E-mails de voz são alô. Oi, galera, é a Adriana de novo. Olha, obrigada àqueles que me chamaram de fofa, mas eu não entendi por que isso. Só por causa da minha voz, vocês me acharam calma? Se vocês me conhecessem na escola, vocês não diriam que eu sou calma, eu sou muito agitada, na verdade. Naquele dia que eu tava gravando a mensagem de voz, eu tava com muito sono. Acho que foi por isso que minha voz saiu meio assim. E café, nossa, eu odeio café. Eu prefiro tomar 10 daquelas injeções, aquelas vacinas que dão quando tem 15 anos, do que tomar café, porque é muito nojento, eu odeio. Agora, sobre o Podcast 13, eu gostei muito dele. Eu acho que foi um dos melhores, se não o melhor, porque vocês falaram de várias coisas. Não é assim como sempre, que vocês dão um tema e só falam daquilo. Ah, uma coisa, eu fiquei bastante nervosa com aquilo lá que vocês falaram, que dia 3 ia passar a viagem de Chihiro na cultura. Eu nunca vi esse filme, eu sempre quis ver. Na locadora aqui, perto de casa, não tem. Isso é uma lástima, né? Mas fazer o quê? Uma coisinha que eu não gostei no Podcast 13 foi que a Otsu não participou dele. Eu gosto muito dela, aliás, gosto de todos, né? Como eu já tinha dito antes. Mas acho que faltou um pouquinho a presença dela, porque acho que ela anima bastante o Podcast. E pra finalizar, né, pra não deixar uma mensagem muito grande, que nem a última, eu queria pedir pra vocês colocarem no G-Spot aquele mangá que a menina era muito otaku e ela ficava tendo fetiches com o menino que ela gostava, que acabava ficando com o menino mais popular da sala. E no final ela gostava de uma menina também, que era otaku, que saiu do armário, alguma coisa assim. Não entendi direito. E é só. Obrigada mais uma vez por terem me chamado de fofa, eu fiquei muito feliz. Otsu, por favor, participe do próximo JCast. É isso, até mais. Beijão pra todos. Como assim, não entendeu? Você é fofa. É, você é fofa. Por que você é fofa? Como assim você estava com sono? Você está com sono? Você ainda está, porque o tom de voz continuou mesmo. Tô com muito sono. Olha, repensa com carinho a história do café na veia, porque... Café na veia, você nem vai sentir o gosto, é, cara. Você vai sentir o gosto, vai ser uma delícia, né? Uma delícia. É, cara. Põe na veia, cafeína, faz bebida, fica leve, uma beleza. Que tá vendo? E você é fofa porque você tem assim, isso, porque... Eu vou te confessar. Eu... Ela fala assim, a voz dela também. É. Eu vou confessar que eu andei com o sonho de semana, então eu coloquei essa mensagem de voz pra dormir. E eu dormi com uma beleza, então. Continuei assim, não adianta café não. Não, mas comentando que ela falou que ela gostou do programa 13, que tá mais variado e tal, a gente tá pensando em fazer coisas com o Jackass, né, cara? A gente não tem muita noção do que. Cara, nós somos um bando de crianças com um brinquedinho na mão. E a gente vai fazer o que a gente quiser, entendeu? Então, me encoa fora disso. A gente vai ter nós temos um site muito acessado que está nos hospedando gratuitamente, então vocês estão ferrados, entendeu? Falando sério mesmo, a gente não tá com medo de tentar coisa nova, sabe? Sempre que a gente tiver uma ideia nova, a gente vai jogar lá. Se vocês não gostarem, a gente tira. Não, se vocês gostarem, foda-se. Se a gente gostar, vai continuar, acabou. Ah, é? Se a gente gostar muito, vai continuar. A não ser que a gente vai perder todo o vídeo. E aí, se a gente tiver quem ouvir, a gente tem um programa. E eu ponto pra minha mãe ouvir, tá ótimo, não vai se comer. Tá bom. E outra coisa que ela falou foi da Otsu não participar. A Otsu anda muito ocupada, então ela vai estar fazendo participações especiais. Vamos dizer assim. Talvez um programa desses, quando der, ela participa de um programa inteiro. Mas por enquanto ela faz participações especiais. Ah, e o mangá que pediu pra gente colocar o link, só tem um capítulo em inglês. Porque é, o grupo ainda tá traduzindo. Então quando tiver mais coisa, talvez a gente pode se lembrar de gente. Ô, Fofachan, traduz aí esse mangá, você vai gostar. É, traduz pra gente, traduz em japonês. Procura o Hall lá naqueles programas do Hall que o pessoal usa pra procurar Hall de mangá. E sério, cara, tem um chamado Sherrod que o negócio é, todo, é tipo Matrix, sabe? Preto e verde. Eu tentei usar uma vez pra pegar um Hall de... Parece o meu... De Psycho 11, cara. Parece o meu computador. Pior que aquilo, meu. Uau! Tentei usar uma vez, não consegui usar de jeito nenhum, cara. Eu jogo Pokémon em preto e verde. E é onde o pessoal baixa o Hall dos mangás pra traduzir. Mas então, próximo e-mail de voz. Ah, beijo, Adriana. Beijo, Drina. Oi, pessoal de Cash, é Lucan Lobo, Fortaleza, Ceará. Faz tempo, né, que eu não envio mensagem de voz e tal, mas só tô enviando agora, porque vocês estão comentando, se vocês não tivessem, eu não estaria enviando, que eu fiquei de luto. Vamos ao que eu queria, né. Eu já coloquei na comunidade e queria dar ideia pra vocês com mensagem de voz. Agora que é comentada, vai ser ainda melhor. Vocês poderiam pegar fãs de vocês, abre parênteses, tipo eu, fecha parênteses, pra conversar aí com vocês, né, fazer o programa junto. Tipo assim, cara, eu tô até já me imaginando. Alô, peraí. Eu sou Live Hell e não sei o que, blá blá blá. Oi, eu sou Dark, blá blá blá. Oi, eu sou Lucan Lobo. Caralho, velho. Eu acho que eu ia ficar muito emocionado. Pantera. A brincadeira da Pantera eu conhecia. Eu também adorava. Tô contigo aí, Luan. Só que aqui não é do Calango, era escoteiro. Eu conheci pelo menos por escoteiro. Não vejo também muito motivo não, né? Escoteiro, aquele negócio de floresta, acho que os escoteiros inventaram sobre a... Dá a mínima ideia. Fora isso, acho que mais nada. Beijo pra mim, Gyotsu. Abraço para todos. E um recadinho pro Fred. Fred, você me odeia, mas eu sei que no fundo do seu miocárdio, você tem algum respeito, admiração, amor por mim. Porque se você briga comigo, é porque você me ama. E eu não vou falar Hakuta, porque Fred é chato e Fred é mais legal. Hakuta é que é chato, eu confundi as coisas. Falo pra vocês. Então... Então, né, antes que venha, que ele venha, ele percebeu como ele mandou e-mail, né, a gente cortou algumas partezinhas, porque o Lucano, ele tem incrível capacidade de falar com ele mesmo, às vezes. Ele tá falando com a gente, ele começa a conversar com ele mesmo e depois ele volta a falar com a gente. Então, todas as suas e conversas, eu queria falar pra vocês que... Mas então, quando eu participar do programa, uma resposta bem simples, rápida e bem gentil, inclusive. Não! Não, vocês não vão participar do programa. A não ser que vocês molhem a mão da pessoa certa, né, Lenin? Aqui é só na base do nepotismo, entendeu? Aqui só participa quem a gente quer. Não existe democracia aqui. Não existe democracia, vocês já entenderam ainda, cara. Não adianta sujeira, não adianta aqui, a gente só paga o que a gente quer. Não, adianta sujeira sim, porque às vezes você manda uma ideia legal que a gente não teve. Só que essa ideia não foi legal, entendeu? Vocês já participam da mensagem de voz? A não ser que o tema seja pertinente, o que já, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu não ia falar desse ser porque eu me recuso a comentar sobre ele, mas coxinha. Mas se você quer participar de algum podcast, vai para o Rapadura Cast, que você fala igual de gente. A Rapadura Cast é muito legal, inclusive, escuta. Mais uma recomendação do JCast, não é que eu conheço. Cinema com rapadura.com.br. Exatamente. Podcast sobre cinema, muito bom. Todos eles falam igualzinho você. Todos eles são nordestinos, mas, não sei de onde. Mas tem um pessoal aí que falou que tava querendo fazer um Tinha. Inclusive o Lucano liderando, né? Exatamente. Só que querendo é fazer. Quando a gente tiver alguma coisa pronta, a gente escuta. Manda pra gente que se for bom a gente recomenda. Ou não. Ou não. Enfim, não vai ser bom. Podem tentar à vontade, mas todas as tentativas serão uma merda. Ok, então vamos pro nosso tema super legal, né? Super sensível, super... Super... Pra pessoas tem conteúdo, né? Não é? Tem sensibilidade. Não é? Não é? Uhum. Pode me olhar assim? Então vamos pro tema Yaoi. Oi, oi Yaoi. Nani. Nós vamos ter um quadro novo. Um dos vários quadros novos que a gente vai ter. Só que esse não tem como a gente forjar, vamos dizer assim, né? Então, vamos explicar como funciona pro pessoal mandar, certo? Vai funcionar assim, é bem simples, é um quadro rapidinho, sabe? É pro pessoal mandar perguntas sobre algum anime. Ou teorias. Não, é pra mandar perguntas que a gente responde. Ou então teorias, pode ser, sabe? Teorias, o que a gente acha de tal teoria. Vamos dar um exemplo? Pode ser uma dúvida da história, pode ser uma dúvida sobre os bastidores também. Pode ser, mas coisa rápida, sabe? Qualquer dúvida. Só não pode ser nada muito, muito hardcore, muito underground, porque a gente não vai saber. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A ideia é que seja bem rapidinho, sabe? Perguntas rápidas pra ter respostas rápidas. Eu vou fazer a primeira pergunta pra estrear o quadro, que é uma discussão antiga que eu tenho com o Dark, vamos ver se ele responde. Faça. No final de Dragon Ball GT, o Goku morre ou não? O Goku se fusiona com a Dragon Ball e morre. Não, ele não morre. Na versão original do quadro, você não vai poder refutar. Mas aqui, como eu estou do lado dele, eu vou refutar. Ele não morre, ele fusiona e vira alguma coisa. Aí, numa próxima edição, você pode refutar. E a gente pode continuar uma discussão assim, aos poucos, sabe? Até ficar chato e a gente tira fora porque tá chato. Luan, você acha que o Goku morreu ou só se fusionou e virou purpurina, como eu acho? Eu não assisti os últimos episódios do Dragon Ball. Se fusiona com as esferas do dragão e fuu, cara, vai embora. Ele abraça no dragãozinho e sai voando com ele pelas nuvens. Acabou. Tá, e isso é uma metáfora pra morte. Não acho. Claro que é. Não, mas, tem metáfora, mas quando eles morrem, eles pegam o caminho do dragão e vão embora. É. Não, Caminho do Dragão. Caminho do Dragão. Dragão? Da Serpente. Não, Caminho da Semente é pra ir pro planeta do Senhor Caiô. Mas você vê, passam perguntas que a gente vai estudar antes. A gente não vai responder com besteira que nem dessa vez. Mas de qualquer forma ele tá morto. Tá, mas ele não precisa. Dragon Ball nunca usou metáfora. Por que vai usar metáfora logo no final? É porque é GT. GT não foi o Toriyama que fez. Ele tava com a orelhinha... Não tava na cabeça. Então ele não morreu. Porque e ele morreu depois daquilo, sabe? A pessoa não morre, puf, na sua orelha. O Goku é um suicida, cara. Porque sai fora da mitologia do personagem. Ele nunca se matou, assim. Ele tem amor à vida dele, ele gosta de viver. Mas quem disse que ele se matou? Ah, ele foi embora. Você falou que ele morreu. Ele foi embora morrendo. Mas ele escolheu ir embora, ele escolheu pular um dragãozinho embora. É, e foi embora. Ele, entre aspas, morreu. Afinal, ele não está mais nesse mundo. Ou seja, você está falando que ele suicidou. É, ele morreu, ele não está mais nesse mundo. Se ele não está mais nesse mundo, ele morreu. Quando ele lutou contra o Freeza, ele também não tava nesse mundo, o dragão não pôde trazer ele, mas ele não tava morto. É, ué. Ele tava em outro mundo e tava vivo, qual é o problema? É. Que outro mundo? Aprendeu a se teletransportar e pro outro planeta? É, inclusive uma incógnita, onde raios o Goku tava quando ele aprendeu a se teletransportar? Olha, a melhor resposta pra essa pergunta é o seguinte: Dragon Ball GT não faz parte da cronologia oficial. Você falou de Dragon Ball Z, Freeza. Não, mas não, tô dizendo quanto à morte dele. Ah. Dragon Ball Z é galhofa total, né? Dragon Ball GT não foi o Toriyama que fez, foi o estúdio que fez. E eu, se você assistindo, você percebe que eles tentaram dar um sentido a mais pra coisa. Porque o Toriyama nunca se deu trabalho de pensar em fazer eu sentido. Eu acho esse final do Goku muito incompleto. Eu acho o final do Dragon Ball GT a coisa mais frustrante que existe. Mas Dragon Ball nunca fez um sentido real, assim. Tá, né? Bom, é, mas a ideia do quadro eram perguntas rápidas, respostas rápidas. Ou e seja, Goku não acabou. Morreu juntamente com Elvis. Pra mim, eles Goku voltaram pra casa. Pode ser também. Ninguém viu o MIB, não adianta. Não, quem? Como assim ninguém viu o MIB? Todo mundo viu o MIB. Não, mas quem viu o MIB 2 lembra dessa piadinha? Não, não lembra, ninguém lembra. Tá bom, então o quadro funciona assim, gente. E mandem perguntas que a gente responde, papum, rapidão. E outra coisa, uma coisa... O que o Ash levava na mochilinha dele? Ótima pergunta, né? Vamos pesquisar. Muito boa essa pergunta, muito boa. Eu sei que uma das coisas que ele levava são as cuecas que a mãe falava que ela lavava toda vez que ele ia pra pallet. Que a única coisa que ele trocava são as cuecas. É. Agora ele troca onde? Não sei. Que eles não pagam hotel, né? É, não faço ideia. É atrás da árvore, atrás da moita. Atrás da moita. Eles entram na Pokébola? Não. Onde eles cagam? No centro Pokémon. É, deve ter banheiro. Tem banheiro? É, né? Todo hospital tem banheiro. Deve ter um Pokémon dentro do banheiro, deve ser nojento, né? Não, eles têm controle. Eles têm Pokémon em todo lugar. Eles têm um lá dentro. Eles têm controle, eles são eles japoneses. Eles têm Pokémon empregados em todas as Mas áreas. Então, vamos parar de ser tão ego e parar de pensar na gente, porque esse quadro não é nosso. Esse mas quadro Mas hoje ninguém perguntou ainda, a gente aproveita. Tá, mas outra coisa. É, uma coisa que é importante lembrar é que todos os quadros que estão sendo testados nesse programa não são fixos e eles podem vir ou não vir em um programa, sabe? Porque o Kenshin era ruivo mesmo, ele usava Velaton. É, tem gente que fala que o Kenshin não era japonês, né? Porque ele era ruivo não e é, ele não cara. Podia ser japonês. Não é? Tô dizendo. Mas cabelo em anime sempre foi colorido e nunca fez pois sentido. Pois é, pois é. Nunca fez sentido, esse problema. Mas de qualquer... É porque Kenshin é histórico, sabe? O pessoal quer que seja realmente. O problema é... É a mesma coisa que eu acho que eu já falei num JKS antigo. Que o tem um gordo que... O Kenshin também não é japonês. Tem um gordo que cospe fogo, sabe? Como assim? É, não, ele é molha uma... É, cara, tem uma bolsa de óleo científica. Pseudo-científica. Mas que tem uma explicação, é que dentro da ficção funciona. O cabelo do Kenshin também funciona dentro da ficção, pronto. Eu acho, porque claro ele sim. É uma ruivaça, né, cara? Não dá pra levar a sério aquilo. Então, mandem suas perguntas que a gente vai responder. E esse quadro pode estar ou pode não estar, tudo depende do o quanto Kenshin vocês participarem. O Kenshin de cabelo vermelho, ele era rebelde? Tá bom, desiste. Olha a marca do gel do Goku. Chega. Então, depois desses e-mails, mais uma vez, a gente não faz a mínima ideia do que tinha neles. Não, nós acabamos de gravar, você não ouviu? É, claro, nós acabamos de gravar. Cara, eu odeio a gente fez spoiler do que aconteceu no programa no e-mail. É, a gente tem que tomar cuidado pra não fazer mais isso. Não, mas a gente já fez. Então quando a gente for gravar o e-mail, que a gente não então gravou tá. ainda... Quer dizer, a gente vai fazer, mas nesse caso a gente já fez. Eu não sei como é que vocês entendem, uma confusão de vozes. Mas então, o assunto de hoje é Yaoi, e como surgiu essa putaria toda? O quê? A ideia de fazer um programa sobre Yaoi? Não. A ideia isso é sua, a gente lógico. Sabe que veio de você. Não, sua, lógico. Tá né? Vendo a gente. É que a gente tava assim, eu vou contar a ideia, pode contar? Ah, conta. foi um dia, a gente tava tomando banho de banheira e comendo maçãs, entendeu? Claro. Aí enquanto eu massageava as costas dele... Os peixinhos beta se escondendo nos orifícios mais impróprios. Ei! Peixinho. Aí estávamos juntos e aí eu falei... Pausa, pausa. Imaginem a cena escrota, Darko pelado, velho. Então, por que você acha que eu sou meio doido? É de ver ele pelado tantas vezes, eu fiquei maluco. Tá, quem deu a ideia primeiro mesmo? Quem deu primeiro a ideia? Eu aposto que foi você. Não, fui olha eu. Olha só, a gente vai conseguir ficar 5 minutos sem fazer nenhuma piadinha com o assunto, entendeu? Eu não sei, será? É, sei lá, cara. Mas então, como surgiu? O termo, vamos falar, começar da origem etimológica da palavra? Eu adorei isso, a Grécia... Já me ensinaram que Yaoi, na verdade, era Yamete Oshirigaitai. Que fica muito melhor dito desse jeito. Yamete Oshirigaitai, né? Traduzindo... tradução simultânea empolgada de Oscar, vai lá. Pare, minha bunda está doendo. Mas incrivelmente não é isso, cara. Ah, que incrível. Incrivelmente, cara. É um acrônimo. Você sabe o que é um acrônimo? Não, o que é um acrônimo? Luan sabe o que é um acrônimo, ele é o CDF. É tipo uma sigla, entendeu? Ah, de é uma quê? Sigla das palavras Yamanashi, Otinashi e Iminashi. O mais legal é que isso veio no Wikipedia, no papelzinho dele tem um monte de interrogação. Porque o computador dele não reconhece os caracteres japoneses. O Wikipedia, o cacete, eu sei disso porque eu estudei muito, tá? Ah, e aí? E significa sem clímax, sem piadas e sem sentido. O que não faz sentido algum. Não faz sentido algum. É porque, na verdade, esse termo... Pra mim faz todo sentido. Não, esse termo ele surgiu pra designar qualquer tipo de doshinji, Dojinshi. Dojinshi. Aê! No começo, não só... Saúde? Envolvendo relacionamentos homossexuais. Depois que se convencionou, entendeu? Continua sem fazer sentido, na verdade, mas tudo bem. Fala alguma coisa, você é nosso especialista. Oi, eu sou especialista. Gente, pra quem gosta dessa putaria, é a melhor coisa do universo. Você passa horas esperando o negócio sair, você lê vários e vários. É como heroína, você não consegue parar de usar. E pras pessoas que gostam, né, tem um lugar muito legal em Tóquio que se chama Otome Road, que é uma rua, imaginem essa, meninas, uma avenida onde só vendem yaoi. Ou meninos, né? Ou meninos, né? Que, na verdade, podem ser meninos ou não. É, tanto faz. Cada um escolhe. Claro. Cada um sabe de si, né? Então, imaginem vocês andando por Tóquio, felizes, alegres, satisfeitos, quando vocês se deparam com uma coisa meio beco diagonal, sabe? Vocês têm que bater num murinho e aí abre um portal pro mundo mágico, entendeu? Pois é. E é uma avenida onde só tem loja que vende coisas de yaoi, desde bonequinhos, a filmes, a revistas, até dubladores passam por lá, ficam comprando as coisas, fazem promoções. É muito legal. É, então, como deu pra notar... O que é estranho é que tem mais menina que gosta do que... É, então, o gênero yaoi no Japão, ele é tido como uma, tipo, uma subdivisão do shoujo. E ele é mais apreciado mesmo por mulheres que, por algum motivo qualquer, acham isso muito excitante. Lindo! Por isso eu quero perguntar pra alguém que acha isso muito excitante. Não, por que diabos? Por que diabos? Você, como mulher, gosta disso? Por que Home of Infinite Losers você gosta disso? O que com a primeira parte do Losers? É piada antiga. Ela não ouviu os outros programas. Todo mundo vai entender, menos ignora, você. Ignora, só responde. Gente, é uma coisa que não tem explicação, é uma coisa pessoal, entendeu? Vai muito do inconsciente de cada um, ligado à sua história e a casualidade psíquica da coisa. Mas no meu caso, eu sempre gostei porque eu gosto de histórias românticas, entendeu? Eu leio qualquer tipo de história romântica, bonitinha, com final feliz. Todo mundo me chama de Spielberg. É um dramalhão do caralho, mas chega no final, acaba tudo bem. Então, o meu prazer especial em ver yaoi é saber que homens também tomam na bunda, cara. É muito legal. Pela madrugada. O programa é totalmente filme cult francês, não, né? Dá. Inclusive, então, as mulheres têm essa atração inexplicável por isso. Inclusive, a maioria das autoras de yaoi são mulheres, no caso. São senhorinhas. São senhorinhas. São senhorinhas que não tem homem. Que ficaram pra titia. Totalmente. Ficam sonhando com homens se agarrando. Incrível isso. Algumas já tiveram muito homens, porque os detalhes anatômicos são muito precisos. Elas pagam, cara, os caras pra ficar lá posando pra elas, sei lá. Rola muito lugar de filme pornô homossexual. Rola pagar modelo. Pega nome de ex-namorado, eu adoro isso. Elas se vingam dos ex-namorados, botam o nome dos personagens com o nome dos ex-namorados. É uma maravilha. Os passivos, né? Não, os ativos também. Tem ex-namorados que elas adoravam, entendeu? Que botavam o nome, assim. Ah, aqueles que tinham pegada, né? É, poxa. Ah, mas peraí, falando de iniciações, Levin Dio, como você foi iniciado nessa arte? Neste momento ele fica vermelho. Eu não tenho nenhuma piadinha espirituosa pra completar isso. Iniciado em quê? Como é que eu conheci? É, pode ser. Cara, eu não lembro, porque se você for parar pra pensar, todo e qualquer... Quando você é uma criancinha inocente e vai assistir um animezinho inocente, tipo um Sakura Card Captors da vida, entendeu? Pum! Yaoi. Entendeu? Qualquer anime tem yaoi. Não. Quase todos têm. Tem bem yaoi. Você sabe que tem o yaoi, tem o hard yaoi, tem o lemon yaoi e tem o shonen ai. Nossa, o lemon você vê pelos, você vê esperma. Distingua assim. Cada uma das áreas, é. O yaoi é o que rola alguma relação sexual. Vai muito além do beijo. O shonen ai muito raramente chega ao beijo. É uma coisa meio clump, entendeu? Muito raro chega ao beijo. É aquela coisa meio Luan e o Darko, né? É, mais ou menos isso. Ah, claro, é. Nesse momento o Luan fica parado. Eu já disse que eu odeio todas as pessoas. Voltando. O hard yaoi é um pouquinho mais além do yaoi, entendeu? Já pega umas ceninhas mais pesadas, mas ainda pode rolar um corte ou outro. Já o lemon é uma maravilha, mostra tudo, de todos os ângulos, tudo, meu filho. Você vê até o intestino. Que isso, cara? Sabe? É uma maravilha. Duas bundas peladas, duas... Ele gostou. Ah! Ficou emocionado. Ele ficou emocionado. Duas bundas peludas juntas. Abana. Olha, deixa eu te eles mostrar. Eles são japoneses, eles não têm pelos. Não, na verdade eles têm, só que eles raspam a bunda, né, cara? Qual sujeito que não raspa a bunda? Pelo amor de Deus. Pra você fazer propaganda de lingerie, você tem que raspar o cérebro, que tirar o cu. Uhum. Isso. Cara, eu acho... É, Darko, você que é tão peludo. Você... Tá, eu não vou perguntar isso. Que bom. Que bom. E vocês sabiam que no Japão mesmo, o yaoi é mais conhecido pela sigla BL, que é Boys Love. Não é tanto... Só ultimamente eles têm, assim, encarado mais, falado esse termo, assim, yaoi. Esse yaoi é mais conhecido, assim, overseas, entendeu? E eles englobam tudo, assim, todas as subdivisões de uma coisa só, tudo uma grande putaria. Aqui que a gente tem essa tendência a dividir e categorizar e tal. Aham, uhum. É que nem visual key, né, cara? É, mas lá é uma coisa um pouco mais... Genérica. É. Então, o que Live Jill falou aqui, e aí eu traduzi pra ele o que isso significa, é que o yaoi é chamado de 801. Por que 801? Porque... Porque corresponde às letrinhas do, as letrinhas, do telefone. Né? O 8 é o IA, o 0 o O e o 1 o I. Na minha opinião, pessoal, é pura verdade. É, afinal é yaoi. É essa, né, minha amiga? Mas então, eu fui iniciado nessa arte quando eu conheci uma certa pessoa. Ai! E ela começou a me mostrar certas coisas. É só no computador, tá? Antes que vocês imaginem que eu comecei a mostrar certas coisas. Eu não gostava daquilo. E eu até hoje não gosto. Ela me mandou pra ler Haruda Itaitá, tá? Que é super hardcore. Isso é mentira. Mas eu li porque é legal, sabe? Rola uma paixão legal, um plot legal, sabe? Só que o problema tem é que... Tem história, não é? Tem história. Que é legal, tem história. Apesar de você gostar de alguns muito filme pornô. Mas é divertido, porque tem uma historinha legal e tal. O problema é de... A maioria dá pra você pular as cenas de sexo e acompanhar a sua história, sabe? Só que em Haruda Itaitá, que foi o que ela me botou pra ler, eu acho que de propósito, eles discutem relação no meio lá do Manda Ver, sabe? Então você, pra acompanhar a história, tem que ver o Manda você Ver. Você tem que ver. Tem que ver o Manda Ver, entendeu? Tá o outro lá metendo, piorando, empolgadão, piorando, e conforme... eles vão discutindo a relação. Se mas vocês quiserem, posso narrar uma cena. Virou! Teve o quê? 3 ou 4 VAs? Ou 6? Porque foi. Teve o OVA do filme, que eles são atores pornôs, que depois viraram atores. Você entendeu, né? Eles só pararam de fazer o negócio na putaria, mas resolveram interpretar que nem gente, não só interpretar da cintura pra baixo. Tem o filme que eles fizeram, que os fãs imploraram, pediram, espernearam pra todo mundo fazer o OVA. E tem o outro OVA normal, que é o OVA deles, do mangá. OVA. Não, não é live action. É com não atores. É live action, é anime. Ah, tá, que susto, tá bom. Mas então, como esse lindo mangá começa? Quando uma bicha morre. Sawa. Cara, no começo Sawa. Se referia assim, nós temos ouvintes. A bicha morre é o traveco, tá, da história. Tem um travesti, e esse travesti vai e escreve um livro sobre duas pessoas que estão cansadas de amores fúteis e sexo sem sentido. Que, por sinal, acabam se encontrando durante um sexo sem sentido e acabam se apaixonando e vendo sentido no sexo, ou whatever. E aí ele chama dois atores pornôs em ascensão pra fazer o teste de filmagem. Quando chega lá no teste, ele vira, tá, o teste de vocês, eu quero que vocês transem aqui agora, por favor. E aí um olha pra cara do outro e... Porra, nenhum dos dois tinha nunca transado com homens, entendeu? Mas aí um virou, falou pro outro, é, velho, eu preciso do emprego, então é isso aí. E aí ele relaxa e goza, meu irmão. E aí eles foram, um deles passou no papel, entendeu? Fez o filme, fez o maior sucesso. Só que aí o outro gostou tanto da putaria do sexo anal que deu eles trocaram o telefone. E aí o sujeito que perdeu no teste começou a perseguir o sujeito que passou no teste. Perseguindo, perseguindo, perseguindo, você sabe, olha, né? Olha o drama psicológico na cabeça desse cara, pra tu ver. Pois é, né, cara? Imagina, cara, você dá lá e o outro que faz sucesso. Que tristeza. Não, mas na verdade, o Cato nem se importou tanto com isso. Ele gostou tanto da putaria que ele simplesmente passou a perseguir o Aki, entendeu? Até que o Aki desse o braço a torcer e dissesse, eu gosto de você, tá? Esse gesto que você fez com o punho agora é o quê? Rola esse tipo de coisa também? Caraca! Rola muita coisa, cara. Foi isso que eu te falei naquela cena, sabe? Enfim, foi o único mangá yaoi que eu acompanhei. O resto, de vez em quando eu chego aqui, aí a anime mostra, olha o que eu tenho de novo. E aí me mostra, sabe? É, eu nunca acompanhei nenhum, assim, começo, meio, fim e tal. Só vi uns trechos mesmo. A Yokanita foi a única que me chamou atenção mesmo. Nossa, a Yokanita é muito boa. Mas tem uma outra criatura perfeita. Dica pra vocês, crianças, dever de casa. Procurar Masara Minase. Mulher é muito boa. Desde o traço da mulher, até as histórias, até tudo. E você fica louco, você se apaixona. E ela é o tipo de autora perfeita pra mim. Porque tem dias que eu chego cansada da faculdade, eu tenho que sair de casa. E aí eu preciso de uma rapidinha, entendeu? Então eu pego aquele one shot, dou uma lida, saio de casa assim, revigorada. Eu não sei o que falar, cara. Eu tô muito sem graça esse programa inteiro. Eu não sei o que tá acontecendo. O Live News tá vermelho o tempo inteiro. Sem ter o que falar. É, cara, eu não sei. Eu tô desesperado hoje desse assunto. Tá muito não, você não está desesperado, cara. Você não está desesperado. Você justamente está constrangido. Pelo contrário, é. Não é desesperado. Eu falei desinspirado. É, você não está. Não tô? Você está constrangido. Não tô constrangido. É bem diferente. Eu tô completamente solto. Ah, claro. Soltíssimo. Lógico. Tira essa mão daí. Droga, eu não tô com lugar nenhum. Tá, então... E assim, o que tem de mais doente no yaoi não é nem só o yaoi. Tem alguma coisa doente no yaoi? Oi? Não, o que... É, ué. Não, que até quem gosta tem que admitir que é doente. Agora, tem uma coisa que é muito... Tem? Ué, eu sou doente. Admite aí que é doente. Eu sou dependente de yaoi já tem... Quantos anos? Como é que eu vou quatro, saber? 4, 5 anos. É ou mais. Por aí. Que eu sei, eu acho que uns 3, não? Então, Luan, você tá muito calado. Fala alguma coisa preconceituosa aqui, vai. É. Não quero falar nada. Esse programa vai ser uma merda. É. Conte das suas experiências, Lavindio. Não tem experiência nenhuma. Você disse que assistiu um anime ou outro. 2 ou 3 episódios. Mas eu não lembro, assim, de nome nenhum, assim. Eu li muito picado. Tá, você gosta de Lovelace. Tá se fazendo. Eu vou falar de Lovelace depois, tá quando eu falar de Shotacon. São esses Dojin X. É, estamos falando de viadagem. Viadagem... Homossexualismo, gente. Já foi considerada uma patologia. Pelo menos eu acho que já. Já foi considerada uma patologia, porém, atualmente é considerada como uma perversão. Mas, de acordo com aquele velhinho maravilhoso, perfeito, magnânimo, sublime... Uhul! Ele disse que a natureza humana é perversa e polimorfa por si só. Esse entendeu? É o Freud. Então, peraí. Precisava comentar? Precisava. Detalhe. Tá. Detalhe, polimorfa vai ser o novo bordão do J-Cast. Vai ser tudo polimorfo agora. Eu amei essa palavra. Tá. Os Dojin X. Não, é isso que é mais doente, porque aí, tipo assim, você vê, tem pessoas que gostam de assistir os animes, gostam de ver seus personagens, depois gostam de ver versões alternativas deles, tendo relações entre si. E o que mais tem na internet, assim, minhas primeiras experiências com yaoi foram do Jin X de Dragon Ball. Naruto tomou de Doujin, cara. Não, Naruto tem uns que eu amo muito, que eu gosto muito, tem uma autora que tem um traço... Não, agora... Se revelou! Se soltou agora. Assim, é porque... Os meus personagens favoritos são o Sasuke e o Gaara. E eu sei que eu vou me ferrar pro resto do ano falando isso, mas eu li um Dojin X yaoi do Sasuke com o Gaara. Que aí depois o Kakashi vem, dá uma pegadinha também. Que é super legal, cara. Porque o traço da. Não, porque o traço da autora, da mangaka, é igual ao traço do carinha lá do Naruto, que eu nunca lembro o nome dele. É, ninguém lembra. Ninguém. Whatever, totalmente o nome dele. O senhor whatever que desenha Naruto. O traço da mulher é igualzinho dele. Então parece que tá lendo mesmo. O chato é que tava tudo em japonês. Eu não entendi o que tava acontecendo. Mas não precisa entender muito, né? Ah, claro. O legal é que o Naruto nunca pega ninguém. O povo respeita o Naruto, né? Respeita? Não, essa autora respeita. Sempre fica aquele climão, só que ele nunca chega às vias de fato. Sempre é o Sasuke que cai na putaria. Ah, tinha que ser. A puta é o Sasuke, entendeu? Cara, é legal. Já eu não sou chegada muito ao DJ, que a gente chama, né? O Dojin. Eu sou mais chegada a personagens novos, histórias novas, completamente diferentes ou totalmente iguais, dependendo da autora. Tem uma criatura que eu amo. Olha, vai anotando menininhas e menininhos que curtem yaoi, entendeu? Diquinhas da titia. Tem a tal da Haruka Minami. Haruka Minami, minha nossa senhora, aquela mulher é perfeita. É putaria por centímetro quadrado, entendeu? É lindo, maravilhoso, só que o traço dela é uma merda. E todos os personagens parecem que todos têm o mesmo corte de cabelo, a mesma cara. Vão no mesmo cabeleireiro, porque até a tintura do cabelo é igual. Mas é um personagem só ou é que nem... São vários. Não, mas você tá dizendo diferentes. Assim, são bonitinhos? É o mesmo personagem zilhões de vezes ou são dois ou três que se repetem zilhões de vezes? São quatro que se repetem zilhões de vezes. Inclusive são gêmeos em algumas histórias. Né? Ah, caraca. Claro. Ela tem uma explicação. Que criatividade. Caralho. O que que eu tô fazendo aqui? Pi, né? Na verdade, como foi lenta, é pi, pi, pi. É, pi, pi, pi. Não, mas o que eu queria completar do... Eu tô nervoso, tô emocionado. O papo de hoje tá me emocionando muito. Não, fica assim, fique calmo. Altas lembranças. Ah, minha infância. Acabei comigo, acabou, cara. Esmerdalhei minha reputação totalmente. A Licatinha nunca mais vai olhar pra mim. Pois é. Depois daquela sua declaração no último programa, ela vai você olhar? Acha que ela... Inclusive eu cortei metade, porque era muito pior do que aquilo. Você cortou eu minha declaração? Eu não cheguei, eu cortei metade, porque era muito pior. Perdeu do que aquilo. Perdeu o sentido da história, não, meu não, deu pra enrolar. Eu não cheguei a ouvir como ficou, mas... O final era muito pior. Ele falou muito, velho. Licatinha, se você ficou triste com aquela declaração, sinta-se feliz agora, porque era muito pior do que aquilo. Mas eu me esforcei tanto planejando aquilo, um futuro tão perfeito. Mas enfim, eu não tô falando disso. É, você não tá falando disso. É. Mas o que você tá falando do Jin-X é o seguinte, é que você acha muita coisa legal na internet. Agora, os dois Jin-X desenhados por ocidentais é uma merda. Aliás, Yaoi, desenhado por ocidental, já ouviu na banca de jornal? Dá medo. Umas revistas? Dá medo. Que dá medo. Elas dizem que são hentai, mas não é hentai, entendeu? Sei qual é. Cara, que coisa horrível, não tem charme nenhum, não tem, é horrível, o traço é horrível. Não, é aquele peito geleia, sabe? Que quando a mulher deita, ele escorre pros dois lados. É uma coisa podre demais, velho. Muito horrível. O que eu ia falar até com relação à interessante da cultura japonesa é justamente isso. É que é o seguinte, por exemplo, aqui, se você for fazer alguma coisa pornô, por exemplo, o cara que gosta do irmão dele... E tem um triângulo amoroso com o tio, uma coisa assim. Se alguma coisa dessa for legal, for dentro da lei, vai ser uma coisa completamente underground, completamente toscona. No Japão tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte: você vai achar uma história dessa. Quanto mais pervertido, melhor. Não, você vai achar uma história dessa que vai ser muito bem desenhada. Que vai sair numa publicação de muito, muito bem conceituada. Concordo completamente com você. E o bom dos mangás, dos DJs, do hentai, da porra toda que é publicada no Japão, é que eles visam, puxando um pouco a brasa pra minha sardinha, um aspecto psicológico dos personagens. Então eles não vão simplesmente botar o titio comendo o sobrinho que está sendo chupado pelo irmão. Eles vão botar toda aquela história, tudo que envolve, entendeu? Tudo que aquilo vai acarretar pra eles. Eles ponderam se aquilo é certo, se é errado. Tanto pelo ponto de vista dos personagens, como pelo ponto de vista religioso. É muito bom. Assim, e geralmente essas obras, que eu ia falar isso, que geralmente elas viram animes também. Falei anime, por que eu falei anime? Não sei. Que droga, eu tô nervoso hoje. A gente não fala anime. É, eu não sei o que eu falei isso. Eles viram animes também, muito bons, tipo assim... Que a produção feita por estúdios grandes, com muito dinheiro, quer dizer, você encontra material de qualidade, assim, de primeira, tanto de coisas normais, quanto de putarias, uh-huh. Entendeu? E tudo convive muito bem, eu acho isso incrível, porque se fosse aqui no Ocidente, ia ser uma coisa muito hardcore, ou então ia ser um filme cult e, assim, muito denso. Lá não, eles conseguem fazer uma coisa dessa com muito bom humor, as histórias são leves, são bem humoradas, consegue falar da parte psicológica da coisa e ainda é bem feito, é bem produzido, quer dizer, é uma diferença de ponto de vista muito grande, assim, isso é muito interessante. Ponto de vista também. Não, né? Você fala aqui, não adianta fazer gesto. O que é interessante é que os hentais estão começando a pegar essa coisa de profundidade psicológica agora. Porque antes hentai era filme pornô, né? É, não, é. Hentai só tinha isso mesmo. Essa profundidade que o hentai tá querendo começar a pegar vem do yaoi e do yuri. Yuri é outra coisa maravilhosa, meninas. Leiam. Perfeito, maravilhoso. Cheiroso. Nossa, lindo. Mas aí o hentai tá começando a pegar coisas de yaoi. Tem tudo misturado naquilo agora, hoje em dia. É, porque geralmente é o seguinte. O hentai era feito pra homem. Então, como é feito pra homem, então só tinha parte da sacanagem. Yaoi, como é destinado mais pra mulheres, então tinha que ter essa parte mais psicológica da coisa, que a mulher gosta de historinha. Só que agora os homens começaram a gostar também, de e aí historinha. O hentai é de historinha e o hentai tá perdendo público, entendeu? Pro yaoi, de uma forma estranha. Eu não sei. É verdade, eu conheço vários amigos, não tô falando de nenhum deles aqui, tem outras pessoas, sabe? Que são homens e que leem e Yaoi não é moral, entendeu? Não dizendo que eles não são homens, é a exceção do Darko, mas... É, eu sou lésbica. Pois é. Pronuncia-se, Luan. O Luan não tem nada pra falar hoje, ele tá terrível, coitado. Luan? Então, mas quem não quiser procurar Yaoi, mas quiser ter um gostinho de profundidade em alguma história mais perversa, procura por Take On Me, que é um hentai legal. Tem um e tem dois. Take On Me? É, fizeram essa piadinha também uma vez que eu contei. É infame isso, mas eu gostei. Eu não vou falar nada, sabe? Você pega e você vai ver. Tem várias perversões legais, é você interessante. Pega? É, o mangá. Ou não. E o padrão, tem o padrãozinho, né, do Yaoi, que são os personagens básicos que tem que ter, né? Que é a bicha passiva e a bicha ativa. Esses não são os nomes científicos. Quais são os nomes científicos japoneses pra bicha passiva e a bicha ativa? A bicha ativa é o chamado de seme, que vem de um verbinho lá no Nihon, semeru, que quer dizer atacar. Opa! Attack! E a bicha passiva, geralmente ela é fofinha, tem uma carinha mais feminina, os olhinhos maiores, só pra dar aquele arzinho de quero te proteger, quero te botar no colo, etc. É chamado de uke, que vem de ukeru, que é receber. Engraçado que esses dois termos são usados no, na luta com espada, sabe? Uh-huh. Tem o seme e o uke na luta com espadas. Assim como kakateko aí é uma expressão muito utilizada nas duas também. É. Ai. Ela está worshipando o Gakuto. Como é que o nome? Antes de tudo, como é o nome em português de worship? Worship? É. Luan, venerar? Qual é o nome? Venerar, né? É, ela está venerando o Gakuto, não worshipando. E essa é a única vez que o Luan ia falar alguma coisa. Pai, eu cortei. Isso tudo é muito desprezível. E tá sofrendo muito, cara. Ele tá ali suando demais, no canto, cara. Olhando pra gente com uma cara de nojo de vocês. É, eu nunca vi suando tanto, cara. E não devia estar assim, não tá se estragando. Eu que me acabei pros próximos dois anos. Eu, como sempre sou imune, posso falar o que for que não... É, você não fica com fama de jeito nenhum. É, pois é. Eu já tenho fama de homofóbico mesmo, então não tem problema. Agora os lançamentos da semana de 24/10. Singles: One Ok Rock com Etc. e Hate com Synchro Hyururi. É, essa é uma banda muito, muito, muito, muito desconhecida. Tive que procurar pra caramba lá nas profundezas do Google do SFM. Eu fui descobrir que é uma banda de visual kei. Foi formada na metade de 2006. E, enfim, é perfeito pra quem quer ser pagar pau de underground. No seu stick deve ter. Maxi Single: tem a Mozalis 9 com Tsubasa, que tem a versão normal e duas edições limitadas, A e B. Jiren Gray, que continua apostando na carreira internacional com Those in Green. Itoyuna com Urban Mermaids e Ikimonogakari com Akaneiro no Yakusoku, que é uma banda que canta aquela ending de Bleach, Hanabi, que existe desde 99 e tem um vocal feminino legal. Dos álbuns nós temos Gogo Nana Ichi Hachi Hachi com Goroku, que é uma banda que eu conheci há pouco tempo e que tem um vocal feminino e eu gosto bastante, é bem interessante também. Tem uma guitarrista mulher também, se não me engano. E com DVD nós temos Bees com Tricky Wagon, que é uma coletânea de BVs, e Elle Garden com Eleven Firecrackers Tour de 2006-2007 After Party. O Luan não. O meu personagem preferido, Chichi. Pessoas, eu não sou homofóbico, eu só não gosto de putaria gay. Se eu fosse homofóbico, eu não andava com Live in Jill nem com Darko. Ah, claro. Nem falar nada. O Chichi é um dos meus personagens preferidos no geral, sabe? Eu gosto muito dele. Qual o mangá? Gravitation. Porque ele é a criança feliz e boba e eu não sei porquê, eu meio é que me identifico com ele. Né? Não sei porquê. Você foi apaixonado por algum rockstar? Não. Juro, fala isso no microfone. Se aparecesse o Yuki Aiden na vida desse sujeito, eu virava homem. Na moral, que tá, isso? Mas e a sua relação com o Miyavi? Não, Miyavi é outra coisa. Miyavi é... Miyavi não é yaoi. Ele, ele é... também é uma criança feliz, sabe? É. Mas ele não é como Chiuchi. Não seria uma vertente com criancinhas também? Seria, e é disso que o Live Jill tem que falar, né? Já? É, a gente pegou, agora emenda. Agora emenda, né? O que eu tenho que falar disso? Porque você queria falar. Tá, não, não é isso. Não é que eu queria falar. Ah, claro, não. É que foi o que pesquisei. É, ah, não, uma das vertentes menos populares... do, porque, assim, é, as pessoas como o Luan, né, tem preconceito com yaoi. E o Luan e todo mundo que gosta de yaoi tem preconceito com o famoso Shotacon. Todo site de yaoi que você tem teste tem lá. Menos Shotacon. Não queremos Shotacon. Todo straight mundo que gosta. Shotacon é legal. Straight Shotacon? É. Que é isso? Lolicon, no caso. Não, straight Shotacon. Porque Shotacon são meninos... mas eles não são yaoi. Depois no Seven Chan tem um... Ah, é? Seven Chan? É. Eles estão conhecidos. Tem vários Chan, você não sabia? Você conhece o Fortchan? Eu conheço o Fortchan e o El-chan. Tem Seven Chan. É, o Chan. Só esses dois. Tem o Seven Chan, tem o Akachan, tem o 20 Chan, 30 Chan. Enfim, ontem parece... mesmo o Darko me mandou uns 357 Tem o 420 Chan. É. Shotacon, ele... Não tem mesmo 420 Chan, é sério. É sério? É. Então, Shotacon vem do termo Shotaro Complex. Porque, na verdade, Shotacon é isso, é um yaoi que envolve... É o Lolicon ao contrário. Deixa eu explicar, Sushi. Tá. É que agora o Darko é a nova Cameron Diaz, então ele não para de falar. É que eu tô segurando o microfone, então tem que falar. Então, vem de Shotaro Complex, que Shotaro é um personagem de um anime, que ele é um detetivezinho, que tem um robô gigante, não sei o que, ele enfrenta vários casos, ele se porta feito um adulto, ele se age feito um adulto. E ele tem vários protetorezinhos, amiguinhos do sexo masculino, assim. E o público começou a fantasiar. Né? A maldade mais, assim. Começou a fantasiar muito aquele personagem, os amiguinhos deles e tal. Então, todo. Aí esse termo virou Shotacon, Shotaro Complex virou pra designar isso. Assim, yaoi, que é a versão masculina do Lolicon, que é relacionamento de garotos mais novos com. Ou entre garotos ou entre caras mais velhos. E também tem o soft e também tem o hard também. É. Geralmente, esse sim, não tem mulher que gosta. Eu acho muito difícil encontrar. Você gosta de Shotacon também? Gosto. Principalmente quando a relação mais coisa linda, gente. Gakusei e Sensei. Gente, é tão fofo. Eu peguei um setem que ele é muito bom. Isso foi pra mim, sabe? É assim que ela faz comigo. E eu não ouso dizer não, porque não serve pra nada, sabe? Um dia eu vou estar aqui, ela vai começar a abrir e me mostrar. Então, e aí o que acontece? O Hard Shotacon, o Soft Shotacon, tem muitos exemplos, até em mangás do Clamp. Por exemplo, é o que acontecia entre o Shoran e o Yukito e tal. Quer dizer, é uma coisa... Peraí, hã? É um Soft Shotacon, o Yukito tinha... Chega a ser considerado? Eu considero, ah, então não tá. Considero? Na verdade, nunca foi. Porque depois foi explicado, o Shoran... Pra mim é tudo bichice mesmo. Ignore o Luan. Ignore o Luan. Ele não sabe das coisas. Ele não sabe o que é bom na vida. Agora você se sujou. Agora eu acabei comigo pelos próximos 4 anos. Mas o Darko vai editar isso tudo, né, Darko? É boa? Ninguém está escutando isso, tá que foi bom, tudo editado. Claro, E acontece, as meninas preferem mais o Soft Shotacon, mas o Hard Shotacon os homens gostam mais. Até porque rola muito no Japão, como é uma sociedade muito fria, é muito raro você arranjar um amigo lá. E às vezes quando você arranja um amigo, a galera começa a confundir sentimento, entendeu? Principalmente quando é, como eu falei, né, a relação entre professor e aluno. Aluno confunde muito o sentimento. Então, cara... Bem Shinji e Kaoru. É, porque isso é interessante até ver a coisa da cultura. Porque aqui no Brasil, aqui no Ocidente, é muito fácil a gente chamar tudo de putaria e tal. Mas tem que ver a psicologia por trás. Porque, assim, inclusive no próprio Japão tem muitas correntes contra o Shotacon, porque confunde muito com pornografia infantil. Realmente, isso é uma forma de burlar a pessoa que não quer se comprometer muito. É, mas não é crime em nenhum lugar do mundo. Não, é proibido. Eu tenho uma lista nos Estados Unidos, ó, é ilegal. É ilegal em alguns estados. É ilegal no Canadá. Não, isso não é um estado americano, o Canadá é um país. É. A gente meio que percebeu. É. Eu não sou tão ruim assim em geografia. É que eu não sei ler e raciocinar ao mesmo tempo, eu tô lendo isso aqui. Mentira, ele é horrível em geografia. E só ele. Todo mundo acha que todo mundo é horrível em geografia por causa dele. Ah. É legal no Canadá, na Suíça, na Noruega, no sul da África. Por que que no sul da África? Não sei, que só vem putaria no sul da África, né? E alguns estados dos Estados Unidos e no Japão. Não é ilegal em lugar nenhum. Só que tem vários lugares que, assim, é muito mal visto. Só que, assim, isso casa um pouco com o que eu falei ainda há pouco sobre... lá no Japão você encontra tudo que é tipo de perversão. Tipo assim, você é um cara que tem uma tara muito foda, mas é um mangaka muito bom, você consegue publicar alguma coisa e consegue fazer sucesso, consegue que pessoas investam dinheiro em você. Porque tem alguns mangás yaoi, mas tem uns shotacons assim, que assim, cara, tem que ser muito pervertido, cara, pra escrever um negócio daquele. Só eu canita muito pervertido. Muito, não só eu canita, as minhas principais. Gosto de coisas bem divertidas. Tem um anime shotacon hard chamado, não façam piada com o nome, tá? Boku no Pico. Ah, Boku no Pico, adoro Boku no Pico, é feliz, muito feliz Boku no Pico. Claro, o Boku no Pico, é o seguinte, o último programa a gente fez de notícias, mas aquilo era pra ser um quadro em outros programas, sabe? E aí no 11, o Live Deal aqui me deu uma lista de notícias pra eu ler, e eu não consegui terminar de ler a notícia de Boku no Pico. Por quê? Eu fiquei um tanto quanto constrangido, sabe? De ler aquilo. É, porque fique feliz, Boku no Pico vai ganhar um OVA. Se alguém que gosta... É, claro. Não, Boku no Pico, então, é muito estranho, porque... Esse é o momento que o último ouvinte vai embora. É. Agora a gente pode falar o que quiser. Agora que não tem mais ninguém ouvindo, é. A gente pode falar o que quiser que ninguém vai processar. É, Boku no Pico é um garoto que ele parece uma menina. A gente pensa que é uma menina uma boa parte do tempo, o cara se envolve com ele. Então é engraçado que na hora do rally rola ele descobre que é um menino. É, o famoso abriu alface achou um palmito, né? Aí ele começa com tu. Abriu alface achou um palmito. E ele começa a cutucar a paradinha, sabe? Com aquela cara de que é isso? Aí o garoto vermelhinho, sabe? O Luan tá indo embora agora. Pois é. Eu não sei se foi a parte do alface do palmito ou na parte de cutucar. Aí ele começa a cutucar, sabe? Tipo assim, o que é isso, sabe? Aí o garoto com aquela carinha vermelha, ué, sabe? Enfim, é um anime interessante, assim. Claro. Tem que analisar não só a cena em si, mas você tem que analisar todo o contexto onde a coisa acontece. Não, todo o resto vale. Eu não sei a história, porque eu só vi esse pedaço e dois, não tinha legenda. Então, assim, eu não faço ideia do que se trata, na verdade. Mas é um ícone, assim, um dos principais shotacons, assim, mais populares. E legenda agora é importante pra você? Não, eu não vou ver esse anime, porque, esse em especial, eu não gostei muito, porque eu prefiro o soft. E aí a gente entra na coisa do Loveless, que eu gosto muito de Loveless, que Loveless não é shotacon. Eu não considero shotacon, eu considero nem shonen-ai, eu considero muito, assim, pra falar a verdade. Na verdade, quase nem é considerado nem shonen-ai, nem yaoi, nem nada assim. É, o pessoal aqui que vê que rola aquele, que só que rola um beijo na boca entre o Sobe e o Ritsuka no primeiro capítulo, o povo já malda assim, mas não tem nada a ver, porque é uma coisa tipo Sakura Card Captors mesmo. É porque rola uma coisa assim de magia. O Ritsuka, que é o garoto, é o sacrifício, o Sobe é o combatente. Porque na verdade a história é assim: tem o irmão desse garoto, o Ritsuka, morreu. E aí o Ritsuka é um cara assim, era um garoto super problemático, super shinji, super emo. E a mãe dele maltrata ele porque ele perdeu a memória 2 anos antes. E a mãe dele acha que ele não é mais o filho dela. Então a mãe dele é completamente maluca. Então depois que o irmão dele morre assassinado, a mãe dele enlouquece de vez. E ele é muito carente porque ele não tem o amor de ninguém e tal. Então ele encontra o Seimei, que é um cara que conheceu o irmão dele. E aí o Seimei começa a tratar ele muito bem, não sei o que, começa a falar que ama ele, não sei o que, aquela coisa bem... Tipo assim, aquela coisa bem yaoi mesmo, ele é bem... É Seme, até o trocadilho com o nome dele. Então ele é aquele cara alto, de óculos e cabelos compridos, que é super assim, protetor e tal, fodão. E o Ritsuka é aquela coisinha mais desprotegida, não sei o que. E eles começam a... E aí no primeiro começa assim, aparece dois, uma dupla que, como eles começam a lutar e não sei o que, e você não entende mais nada. Você só sabe assim, que envolve magia, envolve luta, envolve esses... Essas insinuações, assim, mas vai muito mais da carência dos personagens do que... O Seimei gosta do garoto, mas porque rola essa coisa do... Ele é o sacrifício, rola a coisa da trama mesmo do mangá. É, eu me perdi todo porque eu só li 3 volumes, eu também não entendo nada da história. Tá, você é aquele que não sabe de nada, né? Sabe um pouquinho de cada coisa. É, eu sei que eu amo esse mangá por algum motivo misterioso. Eu sei que eu não suporto Loveless por algum motivo misterioso. Não, o motivo não é misterioso, é porque não tem porra nenhuma, velho. Eu vou ficar bem perdendo meu tempo lendo aquele negócio aí de luta, eu vou assistir qualquer outra besteira, Shonen. Ela gosta de putaria, não tem putaria logo. É muito legal que ela baixa o manga novo, né? Ela abre o zip. Ela vai lá pra, tipo, tem 16 páginas. Ela vai lá pra página 12, que é onde costuma ser o miolinho, sabe? Aí olha, isso aqui não parece ter nada. Peraí que ainda dá pra salvar. Aí vai, 13, 14. Ah, não quero isso não. Aí joga fora. Ela só fica se ela abrir na 10 e tiver uma cena, né? É. Tiver pelo menos o comecinho, sabe? Tem que ter. Então, se eu já conhecer a autora, eu já sei como é o estilo dela, eu nem olho. Tem uma tal de... Como alguma coisa que a mulher é a depressão em pessoa. Todo mundo morre no final. Meu Deus! É péssimo. Você lê o mangá, você se sente... É, morrer e a vida é uma merda. Você tem vontade de se matar. Eu vi eles regindo enquanto você tá deprimido e tomando uísque, entendeu? É péssimo, cara. Então, quando tem mangadela... Eu acho que eu preciso disso. Nossa. Quando tem mangadela, eu nem pego. Agora, se for Yokanika, Masara Minase, Haruka Minami, Naono Bora... Gente, eu vejo o nome da criatura, eu já vou assim... esse título parece que tem a ver com a sujeita. Eu vou lá, olho no canal, porque obviamente eu tenho um canal que é tipo um jornal, um live journal, que registra todos os lançamentos diariamente de todos os canais que fazem alguma coisa em Aoi em qualquer parte do planeta. Então hoje o lançamento da semana vai ser totalmente Aoi. Vai? Vai. Ah, então tá, né? É. Fazer um lançamento da semana especial, sabe? Especial e Aoi. Pelo Hadouken. Hadouken que vai apresentar. Vamos voltar a brincar de Pantera. Eu preciso bater em alguém. Eu preciso extravasar um pouquinho uma folha um pouco masculina, porque eu não tô aguentando disso aqui. Cara, isso tá perto demais. Então. É isso, mano. Não tem mais nada de Aoi, tem? Cara, eu imprimi 1 milhão de páginas. Então se você tem que falar, Aoi, fala. Só que eu não tenho que falar, porque eu também... Você está constrangido. Oi? Todos nós estamos constrangidos, cara, tirando a Glass. Não tá fluindo muito hoje, porque tá um constrangimento só. Então vamos perguntar pra Glass, mais alguma coisa? Cara, tem tantas coisas, eu podia passar a minha noite toda falando de Aoi, como você sabe, quando você dorme aqui em casa, que eu passo a minha noite toda falando de Aoi. Uh-huh. Ou de problemas sexuais pessoais. Uh-huh. Então, pergunte-me alguma coisa e quem sabe a gente vai desenvolvendo. Então vamos fazer um bate-bola... Jogo rápido aqui. Uhum. Bate bola, jogo rápido. Com a Glass. Glass por Glass. Vai, Vindil, primeira pergunta. Ela não diz até agora como ela começou nessa vida. Como eu comecei minha vida de Aoi? Eu era uma pessoa que gostava das coisas, era mais uma latino-americana em busca de riqueza, poder, fama. Eu tava na internet um dia e aí eu conheci uma criatura. E essa criatura, que não vem ao caso agora, ela me iniciou, entendeu? Ela já foi abrindo os caminhos da minha vida com o Yokanita. Ela já abriu os meus caminhos assim, bem arreganhados, sabe? Com direito a raspadinho, com vaselina, porra toda. E aí, a gente aprendeu a usar o Mirk juntas, entendeu? E nós usávamos o Mirk todo dia, todo final de semana, e até hoje, assim, isso começou mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás. Desde então, eu sou viciada em... Que delícia. Completamente. Super bom. Pra... Luan, segunda pergunta. A pergunta do Luan. Já posso me matar? Ele está olhando com uma cara de não vejo a hora disso acabar. Cara, eu nunca vi o Luan nesse estado, cara. Nem eu, cara. Completamente acabado. Uhum. Pressão psicológica, né, cara? Ele chega em casa e vai desmaiar. Completamente. Ele vai precisar de baixar 40 Playboys só pra ele ter certeza que ele ainda é homem, sabe? Uhum. Ele vai ligar pra primeira puta que ele encontrar no jornal, só pra ele ter certeza. E pior que na cidade não tem puta mulher, né? Tudo traveco, ele tá ferrado. Pois é, cara. Ele tá ferrado. Faça essa pergunta, Lu. Bem, normalmente, tá na moda agora, as meninas que gostam de Aoi são todas lésbicas, né? Tá na moda isso, ser lésbica e gostar de Aoi. Você foge essa regra, né? Mas isso, essa regra existe, essa moda? Como você falou, é uma moda, né? Uma coisa de emo, perdoem os emos. E que nem vende Aoi, né, cara? Hoje em dia, a moda é menininha se pegar. É, menininha se pegar e gostar de Aoi. É uma moda, como eu estava dizendo até você interromper. É uma moda, só que pelo fato de ser uma moda e por eu achar, é apenas uma opinião pessoal, né? Que as pessoas estão confundindo muitas coisas hoje em dia, acaba rolando muito isso. Acaba rolando de você tá parada e do nada você olha pro lado, dos meninos começam a se agarrar, dos meninos começam a se agarrar, entendeu? Tipo, eu apoio completamente quando o negócio é verdadeiro. Quando o negócio é moda, eu caio matando, bicho. Eu sou a primeira a recriminar quando é moda, mas quando o negócio é verdadeiro, eu apoio. E sim, eu já passei por essa fase, querido. É, eu acho que todas já passaram, todas que gostam desse tipo de coisa hoje em dia também já passaram, né? Vocês viram a vírgula que ele botou? Todos que gostam desse negócio. Aham. Uhum. Eu por um momento eu pensei que ele fosse se revelar, tipo, revelar alguma... Ele falou, né? De um jeito... Não, todos já passaram. É, todos? Ué, eu pensei assim, peraí, eu tava tentando ler ali alguma coisa, agora até, sabe, deu um susto. Como é que foi isso, Luan? Como é que você começou nessa coisa? Como foi, Luan? É, conte-nos. Eu nunca comecei nessa merda. Eu tô aqui hoje, a voz dele tá mais grossa. Não é? Ele precisa... Tipo assim, sou homem, né? Luan, fala, eu sou um hacker de vida eterna. Transformem essa alma decadente em Moon Ha! Nossa. O de vida interna. Foi gay esse mundo. Interna não, eterna. Muito interna. Ô, Luan, grita This is Sparta aí, bem másculo. Peraí. Ele vai gritar This is Sparta e vomitar testosterona. Vomitar, cara. Não, é porque This Sparta 300 você pode ver dois pontos de vista, né, cara? Não, eu tô falando pelo ponto de vista. O ponto de vista macho e o ponto de vista e aí. Gente, por favor, leiam como era a educação em Esparta. Depois a gente conversa. Ah, é. É, espartanos são legais. Espartanos são héteros. Quem era Shotacon eram os gregos. Os gregos eram Shotacon? Completamente Shotacon. Tinha o pedagogo que pegavam as crianças. Gays. Não. Eles pegavam. As crianças eram educadas no gineceu, que era um cômodo dedicado apenas às mulheres dentro da casa, até os 7 anos. Depois dos 7 anos, as meninas continuavam sendo criadas ali e os meninos eram tirados. Eles começavam a estudar. Leia aquela porradeira de obra clássica, que já era clássica naquela época, imagina. É. Aí eles liam aquele... Uau. Eles liam aquele porradeiro de obra e tinha um cara escolhido especialmente pra educar aquele menino, que era chamado de pedagogo. E o pedagogo era... ficava encarregado de ensinar absolutamente tudo à criança. Desde como lutar, como se portar em sociedade, o que ler, poesia, música e sexo. Inclusive o sexo. Era muito bem visto as relações homossexuais na Grécia Antiga. Pelo menos até o cara se casar. Depois que o cara se casasse, eles seriam obrigados a encerrar aquele relacionamento. Interessante como... Por isso que eu digo que na Grécia todo mundo era viado. De certa forma, no Japão Antigo também era admirado quando um homem se apaixonava por outro. Era tipo, nós homens somos mais chan, eu só posso amar outros homens. Isso deve ao fato que a mulher significava tão pouco nessas culturas... Que aí, tipo assim, pra você ter, assim, prazer e pra amar mesmo, tinha que ser um outro homem, que só homem prestava. Mulher era, assim, era um acessório de reprodução só. Falavam isso, que mulher existe, é tão mais legal. Que existiam, acho que uns 3 ou 4 tipos de sexo. O sexo divino, que era o homem com homem. O sexo, acho que era o sexo normal, um negócio assim, que era homem com mulher. E o sexo bestial, que era mulher com mulher. Ou seja, nossa, pra isso... E eles não faltou curtiam, um tipo. Eles não curtiam a mulher com... Eu pensei que era homem com cavalo, cara, bestial. Pois é, o sexo bestial era mulher com mulher. Então, vocês imaginem como era a situação. O yaoi, gente, a viadagem, a putaria, a bichice, o homossexualismo está aí desde sempre. Não é de agora, não é de ontem, não veio com os emos. Está aqui desde sempre. Não é, Lua? Não é, Lua? O Luan que o diga. Preciso fazer um programa bem másculo depois disso aqui. É, já falar, não. Ele vai gravar um só sobre hentai, só ele. É, não, né? O próximo tem que ser sobre heroínas peitudas e alguma coisa assim de Aham. É, falando nisso, eu adoro a forma que os peitos balançam em quase todos os animes. É muito legal. Às vezes não, não, cara. As onomatopeias são um pouquinho diferentes, né? Como são as onomatopeias dos peitos balançando, da... Zrat, zrat. Tá algo assim, sério. Como, repete? O japonês não faz sentido. Repete? Zrat, zrat. É mesmo, porque isso não é pra tu pés japoneses, assim, as coisas lá soam diferente, né? Não é? Não tem nada a ver. Não, mas por exemplo, no yaoi, quando tá rolando uma coisa que rola fluidos, aí fica assim, squish, squish. Ah, que bonitinho. Fofo, não? Eu tinha mudado o assunto, exatamente, porque eu não queria voltar a falar disso. Vocês ouviram esse barulho? Foi o Luan vomitando. Aham. Eca. A melhor coisa desse programa foram as caras e bocas da Glass, que ninguém viu, perderam. A melhor coisa desse programa foi vocês se escondendo nos cantos. É que ninguém viu. Então, viadagens over? É, cara, agora depois a gente vai sair daqui, vamos pra uma boate, entendeu? Você. Vamos pegar geral, né? Entendeu? Ele tá dizendo uma boate hétero. Enfim, tá. Ó, eu queria só falar que todas as minhas revelações hoje foram só tipo que eu fiz pra poder entrar no clima. É, claro. Nada disso, né? É verídico. Uhum, eu não tive histórias de infância. Não. Claro, eu não, não gosto de Loveless. Não, não. É. Ele não é o primeiro que tá fingindo que é um personagem, mas tá sendo ele mesmo, né? E ele é totalmente másculo. O Titian já falou na comunidade, eu sou um personagem, eu finjo isso tudo. É, você olha pro Levin Dill, você sente o testosterona. Eu devia dizer alguma coisa? É, devia. É, você é convidado, hoje dá tchau, pelo menos. Ah, tá. Pessoas, foi um prazer imenso, quase orgásmico, entendeu? Falar sobre esse assunto. Eu sempre me empolgo, tô toda molhadinha aqui. É o calor, sabe? O quarto tá todo fechado. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada, sabe? Se vocês quiserem, a próxima vez, a gente faz com mais carinho, tá? Tchau. Tchau, cara. Luan. Peraí, ele não vai dar tchau, ele tá desmaiado. Dá tchau. Tá acordado aí, Luan? Luan, considere um tchau dado. Fique com o Gact, no fundo. Porque eu tenho certeza que você vai botar no Gact na edição mesmo. Fique com o Gact no fundo? No fundo, lá atrás. Fique com o Gact lá atrás. Tá bom. Eu fico. Você fica? Eu fico. I'm E esse é mais um quadro interativo com o incrível e criativo nome de... Qual é a parada, mano? Coisa horrível. Qual é a parada, meu irmão? Ô, Luan, qual é a parada? Qual é a parada, é? Sei não, meu irmão. Vamos sair aí e ver qual é. Vamos descer o morro? Vamos descer o morro? O Darko não sabe fazer, né? Não sei não, ele cara. Ele sabe pagar uma de malandro. Eu não sei copiar nenhum sotaque, cara. Você eu tenho um sotaque único e pronto. Não é sotaque. Nenhum jeito de falar, nada disso. É o maneirismo do malandro. Eu não consigo. Eu tenho um jeito único de falar e não dá pra mudar direito, sabe? É só minha voz, meu jeito de falar. Eu consigo fazer... No que consiste esse quadro, Live in Jill? Essa edição do programa vai ser pra acabar com a reputação de todo mundo, todos os níveis, né? Não, na verdade, essa edição, pode ser, mas a edição do programa é um grande playtest pra gente testar zilhões de coisas também. Já que o Yaoi não rendeu tanto assunto porque a gente tava com muito um tanto quanto de vergonha. É. Então, a ideia é que a partir de semana que vem, algumas pessoas mandem através de mensagens de voz comentando o que elas estão lendo atualmente de mangá, o que elas estão assistindo atualmente de anime ou de... Pode ser drama, pode ser tokusatsu. O que de japonês, o que do mundo do entretenimento japonês vocês estão consumindo no momento? E fazer um comentário a respeito, nós vamos pesquisar em cima do que você for dizer e vamos comentar também pra saber se é legal mesmo, se não é. Porque aí, quem sabe, a gente pode acabar descobrindo muitas coisas novas que as pessoas estão assistindo por aí e a gente não conhece. Enfim, coisas assim, dá pra sair muita curiosidade disso. E como vocês vão fazer isso? Mandando mensagem de voz pra alojcast@gmail.com. Mensagem de voz você pode mandar pelo Google Talk, você pode gravar lá no gravador de som mesmo ou no SoundForge, se você tiver, qualquer programinha que você tiver que recorde voz, e mandar pra gente. Escrito a gente não vai aceitar, tem que ser falado. Faça sua resenha assim, fala o que você achou, etc, etc, etc. Tudo faladinho, que a gente vai tocar aqui e pronto. É a sua chance de participar. É, e de dizer aquele anime que você gostou e que você quer que o pessoal veja. Eu recomendo de vocês isso, né? Esse eu recomendo de vocês. E pra exemplificar... Esse negócio de quadro interativo, na verdade, é desculpa pra poder as pessoas trabalharem mais que a gente. Também pode ser, né? Faz muito sentido. Apesar de que a gente não precisou muito nos outros programas, né? Porque tava dando 100 e poucos minutos. Pra dar um exemplo, a gente vai... dar um exemplo. Tem um mangá bem legal que começou agora na Shonen Jump, que é Sketch Dance. E que, ao contrário daquele que eu recomendei um tempo atrás, que é o Retomendo Catobeplas, ele não vai ser cancelado, porque ele já tá um pouquinho... O Retomendo Catobeplas eu recomendei, mas os dois primeiros capítulos foram legais, o resto foi uma porcaria. Esse não, ele já tá no 11º capítulo e tá legal, então eu acho que vai manter o nível. Que é uma história simples, é sobre um grupo de pessoas estranhas, de colegiais estranhos, que formam um clube no colégio pra ajudar as pessoas, que é o Sketch Dan. E que esse grupo é formado por o baixinho, que ele é bem lerdo, normalmente ele é lerdo, mas quando ele baixa os Googles dele, aqueles óculosinhos de Tai, que todo protagonista de Digimon tem, ele bota no olho, ele vira o verdadeiro Sherlock Holmes, ele consegue montar tudo e descobrir todos os mistérios. Tem a ex-moça Zoku, que era de uma gangue, batia em todo mundo, só que agora tá querendo se redimir, quer ajudar as pessoas, e que é a força do negócio. E tem o melhor personagem, que é o Pet, que é um otaku super nerd, que ele não fala, ele anda com o laptop pendurado no pescoço, e o laptop fala por ele. E aí nos balões dele, inclusive, tem várias coisinhas de internet e tal, como se fosse digitado, como se não fosse ele falando. É bem interessante, faz referência a... como XD. E faz referência a vários outros mangás da Shonen, já falaram de Bleach, já falaram de milhões de coisas, referências pequenininhas, sabe? É engraçado, é legal, é um Shonen bem interessante. Bem, eu não sei muito o que eu vou falar, principalmente porque eu não procuro coisas novas, eu vou naquelas coisas que eu sei que já são boas, que todo mundo me diz que são boas. Ou seja, é um velho chato, como a gente sempre fala. Exatamente, então eu quero que vocês me digam animes bons, porque eu vou procurar pra assistir. E o último anime que eu assisti, porque eu já sabia que era bom, foi Chrono Crusade, que é muito legal. Conta a história de uma freira, mas é uma freira bem moderninha, né, entre aspas. Roseto Christopher. Exatamente, e que ela fez um contrato com um demônio pra poder procurar o irmão dela, que foi raptado por outro demônio, e dentro disso acontecem várias coisas. Enfim, é muito bom, é um shonen bem legal. Vale falar que as freiras não são exatamente freiras, né? Tipo uma organização de caça-demônios, algo assim. Exatamente, mas eu não sei exatamente os dogmas mesmo, porque o anime não foca muito nisso, mas elas são freiras que meio que uma organização mesmo pra caçar os demônios, uma coisa meio Claymore, sabe? Enfim, mas elas são irmãs, né? Shista Sister Rosetta Principal. Sister Rosetta. Rosetta Xista. Enfim, é bem legal e, bem, eu sei que é bom, por isso que eu tô recomendando. Então me digam coisas boas que eu vou querer baixar, porque eu tô sem nada pra assistir. Então é isso, recomendem coisas legais. Não precisa ser exatamente novo, não. Qualquer coisa, sabe? Se é um anime dos anos 80 que você tá vendo agora, recomendo, numa boa. Se ficar legal, a gente coloca aqui. É, eu descobri um esses dias que é um clássico, que foi publicado em 76, 85, e agora recomeçou em 95 e continua até hoje. E eu esqueci, é Heroica? Heroica. A tradução em português é para Heroica com Amor, se não me engano. Esqueci o nome em japonês. Isso não era um filme do 007? Não, não é. E é bem interessante ter aquele traço anos 70. Já viu aqueles traços de mangá anos 70? Que coisa irritante. Aquela coisa gordinha? Não, aquela coisa magrela. Magrela? É, não tô falando de Osamu Tezuka. Eu tô falando de aquela coisa mais angulosa. Então é o nome original é Heroica Yoriai Wokomete. É um mangá bem interessante porque, assim, ele começou o seguinte. Esse personagem principal, ele é um dandy. É um lorde inglês, totalmente afetado, gaysaço, muito assumido. Ele tem um cabelão, assim, louro, todo encaracolado, ele é muito fresco. E o começo do mangá eram vários detetivezinhos, menininhos, criancinhas. Era um shoujo, é um shonen normal. Eram várias criancinhas tentando pegar ele. Assim, pegar, capturar, lógico. É publicado na revista Princess. É, e tá até hoje. Teve um hiato muito grande, por quê? Porque na época da Guerra Fria, quando acabou a Guerra Fria, o mundo da espionagem ficou assim meio desfalcado para criar histórias de espiões. Assim. Rola uma, a história é ele escapando de um policial que quer capturar ele. E ele é apaixonado por esse policial. E esse policial é completamente homofóbico. Então rola uma tensão homoerótica entre eles. Ou seja, é meio shonen-ai. Mas é shonen-ai, não é yaoi, porque não tem referência, mas é totalmente shonen-ai. Tá. E tem uma popularidade bem grande. É completamente cult. E não tem anime, não tem live action, não tem nada. Deu pra perceber pelas fotos que eu tô vendo aqui. É bem interessante. É um exemplo de coisa cult que vocês podem sugerir. Então, não parece ser nem um pouco interessante. Não interessa se é interessante ou se não é interessante. Se vocês gostaram, façam como a gente. Façam o seu recomendazinho e mandem. Mandem a recomendação de vocês que vai vir aqui no... É, Luan, cadê a parada? TSBS AVPTDJM. Tradução simultânea buscando sempre a verdade por trás das gay musics. Patinho Feio. Um dia, existia um pássaro sem pequenas asas. Mas, mesmo que dissesse uá, não conseguia voar. Mas, ao invés de lamentar, eu quero bater minhas asas, foi isso. Ele disse, feio, com uma voz rouca. Cu-quac-cluque, cu-quac-cluque. No céu não existe arrependimento, certo? Cu-quac-cluque, cu-quac-cluque. Um patinho com asa que não pode voar. O que ele está pensando enquanto olha para o céu? Eu sou um pequeno patinho feio, perdendo minhas asas. O que irei cantar? O que irei cantar? O que irei contar? O que irei cantar? O que irei contar? Sem dor e sem ganho. Cu-quac-cluque, cu-quac-cluque. Com uma cara despreocupada, sigo lutando. O espírito de um cisne, certo? Se existir um amuleto de boa sorte que não se desfaz, eu preciso dele? Assim como a continuação do meu sonho, do qual nunca acordarei. Ei, venha e olhe. Não olhe para trás. Um patinho com uma asa que não pode voar? O que ele está pensando enquanto olha pro céu? Eu sou um pequeno patinho feio, perdendo minhas asas, o que irei cantar? E ninguém sabe, ninguém julga, ninguém vai. E ninguém sabe, e ninguém julga, ninguém vai. Um dia existia um pássaro sem pequenas asas. Mas, mesmo que dissesse uá, não conseguia voar. Mas, ao invés de lamentar, eu quero bater minhas asas. Foi isso, ele disse feio com uma voz rouca. Cucuacicuc. Cucuacicuc. E ninguém sabe, ninguém liga, ninguém vê, ninguém sei.